Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que é dominical e não fala absolutamente sobre nada. O podcast Chorume, encontrado no site chorume.com.br, Chorume com X de Xota da sua tia Carmen. É com X mesmo. Charme. Ela faz um sinal de X por causa da cirurgia. Sinal da cruz. Os pontos dela. Voz dele já foi identificada aqui do meu lado esquerdo, pesando 96 quilos de puro baço. Ele, que assim como o Kojak é careca e fica chupando coisas, a Fifi fofoqueira da podosfera, Wesley Zop. Ó, eu vou explicar uma coisa. Eu fico chupando coisas, não. Fico chupando pirulitos. Já, por favor. Olá. Código, né? É o código. Na minha frente, ele que sonha em ser coroinha do padre Fábio de Melo, Gabriel Asbar. Não sabia. É um sonho de infância. Né? Quando eu era menino. Como substituto de convidado aqui, o Big Mac Sabor Carvão, o Mohamed Ali de Sumaré, Anderson Negão. Fala, negrado. Temos aqui dois pintores, artistas plásticos. O que você pode falar mais sobre eles, Wesley Zop? Posso falar que são... Cuculosos! Benga grossa. Sim. Cabeçuda, sim. Veiuda. Um não tem a cabeça, é estranho. Mas... Não é que não tem, é que é uma crista de tá galo coberto. Que já tampou tudo. Ah, tem cabeça. Por isso o amargor, então. Descasca. Entendi. Então temos aqui ele que fez... As caricaturas de mendigo mais conhecidas aí por quem? Pela galera do Chorume, claro. Jânio Garcia. E aí, cambada? tô aceitando comissões agora. Comissões? É, comissões. É a forma de pagamento. É, cada um. Mas ele nem faz o quadro. Ele é só comissão. O prazer primeiro, o negócio depois. Exato. Não é mais padrinho, é pauzinho. E como seu pupilo aqui sexual, porque não, amigo, todo mundo... Amigo. Isso, amigo. Não, pupilo não, pupiel. Todo mundo sabe que esse negócio de artista plástico tem um negócio meio de pederastia. Sim, pega verdade. No meu pincel. Isso. Você não pinta com meu pincel. É, exato. Mas poderia pintar. Sim. Eu vou soltar toda a minha tinta em your face. Sim. Danilo, mas que pediu pra... ser chamado por um disfarce aqui, Daniel. Ele é diferente. Danielo. Daniel. Acho que eu tô usando metanfetamina, você pode descobrir que eu tô aqui. Nem a polícia. Muito bem, vocês são o quê? Vocês são artistas de uma escola de artes, não são? Fale mais sobre isso. É o que dizem. A gente acha que é isso. A arte é igual um cadeirante sem braço. É. Se você não empurrar, ele não vai. Ele não vai. E a gente é o que empurra. Vou tatuar isso. Rosteando essa galera aqui, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que faz autoasfixia erótica com aquela bala soft de hortelã, mas é óbvio. Tanto de autoasfixia até acredito, mas erótica é difícil. Não falei que era fácil não, cara. Não deve ser mesmo. Eu gosto de desafios, mas é óbvio. Cada um sente prazer no buraco que quer. Né? É verdade. Exato, eu não falei onde tá. prefere dar goela. Onde tá asfixiando ali, cara? Muito bem, ouvinte, não entre em pânico. Esse é o podcast Chorume, o único podcast que é igual aquele cabelo, aqueles cabelos que ficam no ralo do seu banheiro. Ah, tem que tirar com a sacolinha ali. Não, tem gosto de porra. Ah, sim, sim. Claro. Era isso que eu ia falar. Textura de porra e às vezes você não encontra cabelo, cara. Só porra. Só porra. Mas eu chamo de cabelo de ralo. Wesley Zop, antes de começarmos aqui, eu vou falar pra você. Vou falar pra você usar sua voz de radialista M pra falar das nossas novas tchutchuquinhas. E não tô falando das suas primas lá de 17 anos que eu quero comer, não. Não, mas tem que esperar até o final do ano, porque elas fazem 18. Tem que esperar. É isso mesmo, eu escolhi esperar. Ah, sim. Fale das nossas camisetinhas lá na nossa lojinha, Wesley Zop. Agora temos camisetas. Muito bem. Uau, é. Mas fale mais, desenvolva mais, em 30 temos, linhas. Temos quatro camisetas, quatro estampas, temos todos os tamanhos de camiseta, 100% algodão. Acabamento fino. Acabamento fino. Mais fino que camisinha. Compre lá. E para o pessoal comprar, eles têm que acessar qual link? chorume.com.br/lojinha. Muito bem, falando na sua voz fica mais bonitinha. Ou lojinha. Depois de tomar uma pina colada. Pina colada. E diga uma coisa, Wesley Zop. Pra quê? Pra que a gente vai usar esse dinheiro? Fala pro nosso ouvinte, porque às vezes o ouvinte fala, por que que esses filha da puta... Vai doar. Marmanjo. Quer meu dinheiro? Por que que eu vou comprar uma camiseta deles em vez de comprar uma camiseta da C&A? Que é melhor. Que é melhor. Sim. E tá na moda. É, e tá na moda, é. Não, uma que você vai ter camisetas fodas, né? Isso já começa aí. Mas o que a gente vai fazer com o dinheiro? Podia mentir aqui. Comprar outro microfone em vez de emprestar. Podia falar isso. Podia. Colocar capinha de celular em vez de enrolar uma flanela. Podia falar isso também. Fazer outro estúdio, melhorar a qualidade de áudio. Nivelar o áudio. Podia mentir aqui. Podia. Mas você não é disso? Não vou. Você não é o Anderson Negão? Não, claro. Vamos gastar tudo em travesti e sorvete. Travesti, pra quem não entendeu, é o chamalho. Travesti de piroca grossa. Claro. Piroca boa, aquela veiuda. Aquela que a uretra do travesti é um dedo mindinho, pra você ter uma ideia. A largada. Aquele que não goza, joga na sua cara, bicho. É, isso é, todo mundo sabe, né? Quem nunca? Famoso mangueira de jardim. Exato. Mangueira de jardineiro, né? Mangueira de jardineiro. Anderson Negão, agora se fosse pra contar uma história, uma mentira pra por que as pessoas devem comprar camiseta. Não que você seja bom em mentira. Mas... Não, eu sou bom. Mas o que você faria? O que você falaria? Eu melhoraria o áudio, traria mais conteúdo. Doaria. Lançaria sempre no domingo. Mas isso não tem dinheiro que compre. Eu acho que a versão dele é boa. Mas é mentira. É. Se a gente vendesse as casas nossas, não ia conseguir comprar isso. Se você quer ver esse podcast crescer, assim como a piroca do seu tio policial, não adianta só você vir aqui e citar a nossa piroquinha, não. Não adianta. Não adianta, aqui já não sobe mais. Como sobe essa piroca, Gabriel Osmar? Ah, com o azulzinho. Mas é verdade, tiver. Mas também sobe instalando o iTunes em qualquer computador. Pera, não adianta só instalar. Não adianta? Não. Achei não que adianta. Era só isso, mas que tem que ir lá e avaliar o Chorume, porra. Oh, e assinar também. Assinar, mas avaliar com o quê? Com 5 estrelas. Muito bem. Porque se avaliar com uma, fica mole. Óbvio. Com 3, fica Estênio Garcia, ele meia bomba. Com 5, aí fica Gabriel Osmar. Aí Osmar. Que tá sempre duro, né? Muito bem, então vamos agora pra ela, nossa famigerada leitura de e-mails. Curtinha, né? Porque aqui a gente não enrola, não. Não tem baixo, não. O Anderson Negão vai nas redes sociais. Ai, existe podcasts prolixos. Podcasts que enrolam. Que demora mais de 10 minutos em leitura de e-mail. Exato. Parece que não tem pauta. É, os caras ficam com conversinha. Aqui, cara, que não enrola, não. Aqui é assunto sério, cara. Aqui é podcast amador feito por profissionais, cara. Aqui a gente não fica falando coisa a esmo, dando começando a entender que a gente tá enrolando, cara, só pra segurar o tempo e no fim o cara ouvir duas horas de pura bosta. Aqui não é assim não, cara. Então me desculpa. Vamos lá falar então aqui, primeiro dos comentários, pode ser? Pode. Vamos fazer diferente hoje, começar pelos comentários. Primeiro comentário de Léo Jonathan, no episódio 84, músicas que gostamos, mas nos matam de vergonha. Ele falou, olá seus arrombados. Olá. Sou de Joinville, Santa Catarina, e ri demais nesse último episódio. Eu acabei de terminar a maratona, outro lá que estava maratonando. Será que é a mesma? Mas 42 quilômetros, você tá ouvindo o Chorome ali? Você ouve pelo menos a leitura de e-mails. Não, 42 quilômetros, eu acho que eu consegui, até eu terminar 42 quilômetros, eu ouvi o Chorome inteiro. Ouvia todo. Café Brasil e... Acho que quem coma, pena, né? Quem coma, você ouve. Se for de jato, não dá, nem pra ver a apresentação. Se for de carro, da velocidade que eu dirijo, dá pra ouvir. Dá, pelo menos o Chorume dá. E acredito que isso está ligado às DSTs desenvolvidas durante o mesmo período. Também. O quê? Ouve a voz de Wesley Zop. Wesley Zop é o quê? É uma má influência. O cara... Fala, ah, eu como travesti sem camisinha. É, em off, que eu falei, lembra? Que não era pra vocês falarem no ar. Isso daí o quê? Isso daí induz o ouvinte a fazer a mesma coisa. Você tem que entender que você, como comunicador, é um exemplo, cara. Obrigado. O influenciador. O influenciador digital, cara. Você é como se fosse o Felipe Neto da podosfera, cara. Que maldição. Felipe Neto tá muito, muito insultado agora. Queria compartilhar com vocês uma música que eu gosto e me dá vergonha. Pode falar, Douglas. Não, é ele. Ah, tá. A vergonha é devido ao fato de eu ter deixado o celular na sala de aula... E a música ter começado a tocar porque era meu despertador. Caso o Zop não consiga interpretar o texto, a turma inteira ouviu a música. Você tinha entendido? Eu tava um pouco de dúvida. O nome da música é Nível de Carência, do Pablo do Arrocha. Meu nome mudou, prazer me chamem de tristeza. Sobrenome desamor, na rua coração. Divido apartamento com os amigos que se chamam dor e solidão. Sem ninguém pra me amar, meu consolo é o bar, onde recarrego as lágrimas que não param de rolar. Sem ninguém pra dizer como foi o meu dia, sem ninguém pra dividir as tristezas e alegrias. Grande abraços para os amigos e talarico filho da puta! Calúnia! Parece falando do Zop. Né? Não, tenha vergonha de Pablo do Arrocha, cara. Tenha vergonha do quê, Wesley Zop? Tenha vergonha de roubar e não conseguir carregar. É isso que é vergonhoso. Tenha vergonha de arrombar e não conseguir carregar. Não carregar, puta merda. Rafael Baroni comentou aqui no mesmo episódio: puta que pariu, que podcast foda. O nível de loucuras vão até o nível 8000. Puta, achei que a gente tinha passado de 8 mil, cara. Chorume é muito foda, vai se fuder. Esse hino no meu colégio tinha também uma gordinha da trufa. Olha aí. Eu beijava. Mesmo, tomara que sim. Eu beijava ela no ponto de ônibus e ela sempre me dava desconto nas trufas. Desconto. Boa, trufa. Mas era uma gorda filha da puta, então. Não, porra. Era o trabalho dela, dela, cara. Empreendedora. Como assim? Mas o sustento dele é da beijo. Às vezes. Às vezes ele achava que tinha desconto, mas ela vendia pelo mesmo preço. Ou o dobro, né? É, aumentava pra ele. Ela era empreendedora aí. Metade ela do dobro, né? Ela fazia um favor pro cara, porque daí conseguia vender trufa pra ele. É ia verdade. Lá, beijava ele com um bafo de rola, daí pra tirar o gosto de rola da boca, ele tinha que comer uma trufa. Gênio, hein? Como vocês também falam sobre essa personagem incrível que distribui trufas nas escolas do Brasil, eu não, distribui... sei, se é, não sei se é a mesma, né? Mas resolvi. É tipo a fada do dente. Parece uma entidade, né? Resolvi mandar uma música sobre isso. Ele mandou aqui o link. A parte da gordinha, a partir de 1 minuto e 10, falou um abraço, Lixosos. Eu não sei se foi ele que fez a música aqui. Foi ele e o irmão dele. Acho. Ah, é? Quem dera eu, a gordinha da trufa que eu peguei, isso é gostosa, igual ele colocou aqui. Essa, porra, você não sabe o que é uma gordinha da trufa, cara. É uma, ou ele não gordinha sabe, certa. Ou ele não sabe o que é uma trufa. É. André Guimarães, no mesmo episódio, falou: tenho que admitir que vocês são corajosos pra caralho. Pra admitir que gostam dessas músicas de merda. Tá acho vendo que, aí, ó? Acho que alguém tá bravo. Ah, nossa. Só, tá vendo, Gabriel? Só cabras muito machos que são homens até debaixo de outros homens pra confessarem o extremo mau gosto. Tá vendo? Elogio aí, ó. Achando que ele tá falando mal da gente. Que era mal, achei que ia. Chupa, ué. Desculpa, hein. Guilherme Fabrício Volpini, no mesmo episódio, falou: muito bom o episódio. Mesmo o Zob parecendo meio drogado, acho que o acidente dele foi proporcionado por um marido que descobriu as talaricagens. Ah, oh. Mundo da volta. É. Agora, comparando as músicas vergonhas, eu possuo um provável dom que é encontrar músicas e bandas levemente desconhecidas, que eu me apaixono. E possivelmente sejam vergonhosas em ritmo e letra. Vocês todos que vieram até aqui para ouvir, eu sei que vocês esperam que eu tenha algo a lhes dizer. Eu não posso fazer todo esse seu caminho ser em vão. Então, por favor, eu lhes peço só um minutinho de sua atenção. Não abra essa caixa com cobras. Não abra essa caixa com cobras. Não abra essa caixa, não abra essa caixa. Não abra essa caixa com cobras. Eu não sei se o problema pode vir das letras delas ou pelo fato de eu ficar cantando feito um retardado pela janela do carro em voz alta enquanto dirijo. É possível. Sim. O que para as pessoas que andam comigo parece gerar mais vergonha do que para mim. Mas enfim, obrigado por me proporcionar mais um momento de alegria e descontração e por serem fodas com PH. Abraços. O que você achou dessas músicas vergonha dele, Wesley Zob? Eu imaginei ele cantando com a janela aberta no carro e alguém do lado ali, e eu passaria vergonha. Eu teria vergonha. Achei ridículo, faz mais, por favor. Vamos para os nossos e-mails, o primeiro de Felipe Porcelli. Assunto apelindos. Apelindos? Isso, não sei se ele vai falar de apês lindos que ele tá vendendo. Ah, é um corredor. É MRV, cara. Não, não. MRV é o... É o que? É o Romero Brito, o Romero dos apartamentos? Brito dos apartamentos. Vocês que são artistas plásticos. Pois não. Pois não. São artistas que só mexem com plástico, não é isso? Exatamente. Polímero. Reciclagem. Polímero. Isopor não, cara. Claro que não. Eu odeio quem faz arte com isopor. Só com garrafa. Ele odeia mesmo. É. Diga uma coisa. Romero Brito. Não. O que, que vocês acham de Romero Brito? Um artista... Então, você quer ganhar dinheiro com o que ele faz? Ah, ele é um artista. Ele é um marqueteiro. Ele é um marqueteiro foda. Ah, é. Um exemplo pra todos. É um exemplo de marketing. Que já mostra que ele não é um artista. Ele não, é um marqueteiro foda. É porque artista não sabe se vender, né? Não sabe. Maravilha. Exato. A não ser se for o artista do sexo. Que a gente aí sim. O Felipe Porcelli aqui falou: alô, alô, seus filhas da puta. Não era assim que o Chacrinha começava seu programa? Não bem assim. Sim. Como é que ele sabia que a gente ia estar aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento, meus caros. Como vocês não se lembram, direi meu nome novamente. Me chamo Felipe Porcelli e sou ouvintão novo. Sobre apelidos, tem uma história um tanto quanto interessante, só que não. Um amigo meu... Sério, é um amigo meu. Tudo bem. Eu não tinha desconfiado, mas agora desconfiei. Tem como nome Fábio Duarte. É. Quase Porchat. Porém, a vida deu a ele um nome, um novo nome muito melhor. Jarbio. Jarbinho para os íntimos. Esse apelido foi dado por ninguém menos que Nelson Machado, o dublador oficial do Kiko do Chaves. Sim. O apelido foi dado durante a sessão de autógrafos, quando Nelson perguntou pro Jarbinho: pra quem eu coloco a dedicatória? Jarbinho então responde: coloca aí, para meu amigo Fábio. Jarbinho, como um bom comediante, disse: é Fábio sem J. Aí pronto. Nelson da galera o chamou de Jarbio e ficou. A história é ruim pra caralho, mas o apelido está durando uns bons anos e acho que não vai mudar. Quando eu era uma pessoinha de Cristo e frequentava a igreja, tinha uma garota lá chamada Gabriele. Gabi, para as meninas, e para os meninos era um leque de possibilidades. Já foi Gabizão, Gabizaça, Gabizila, entre outros. Não precisa. Deve ser pequenininha. Gabi Megazord é bom. Não preciso explicar o porquê. Provavelmente, por quê, Wesley Zop? Porque ela destruiu Tóquio. Ou porque era uma gostosa. Ou porque era gostosa. No mais, nada mais. Desculpe o e-mail longo e cheio de bosta. Até mais. Aê, amo vocês na boca. Muito obrigado. Oh, mas, porra, eu queria ter um apelido ganhado pelo... Nelson Machado. Nelson Machado aí, cara. E não por esses merdas do Churume. Que... Matheus Silva Picoloto, assunto lixo em geral. Olá, seres oriundos do excremento e fermentação do lixo. Como vão vocês? Eu tô bem. Recentemente, devido a uma cagada no trabalho, a patroa decidiu que não será mais conveniente que usássemos fones de ouvidos durante o trabalho. Sabe a decisão, pois estava estragando a minha audição e minha mente escutando o seu maravilhoso podcast por horas a fio. Agora posso apenas ouvi-lo no caminho durante a academia, onde sempre estou rindo. Os fortões e as gostosas da academia acham que eu sou algum tipo de retardado mental. Posso até ser, mas não gosto de ser julgado, isso é verdade. Não, mas é bom, porque daí não faz amizade. Exato. Tipo gente, né? E daí ele perde todas as chances de comer qualquer gostosa da qualquer academia. Fortão. E qualquer fortão. O que é muito bom. Porque é sempre lustroso. Eu tenho a impressão de que os fortões são sempre lustrosos, né, cara? Não, não somos, não. Sempre digo pra mim mesmo que vou ficar na esteira durante toda a leitura de e-mails. Ah. Mas é impossível, não sou um keniano, porra! Não mudem, o errado sou eu por não ser queniano, é verdade. Porra, vai pra esteira, não consegue ficar uma horinha na esteira, filho, tá pagando academia pra quê, filha da puta? É, pô. Não, e outra, pra ser queniano basta acreditar, como o senhor já nos ensinou aqui. E outra, e atrás da cidadania queniana? Sim. Claro. Não deve ser muito difícil. Mesmo, até parentes mesmo. É, exato. Pô. Forte abraço, vocês são fodas com o PH. Próximo e-mail dela, Sofia Touri. Olha lá. Sofia Touri, que conheci pessoalmente, eu acho. É engraçado isso mesmo. Conheci, eu acho. Não, eu vi uma pessoa, achei que era ela. Uma mendiga. É, achei que... Sofia Touri. Ela estava ouvindo um podcast rindo. Eu pensei, tá ouvindo um podcast rindo? Sofia Tourinho. Não é, só pode estar ouvindo Chorum. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, meus parabéns por vocês se dedicarem tanto aos ouvintes. Ah, gente, é altruísta, cara. É, gente, porra. É isso. Eu às vezes acho errado eu me masturbar pra mim mesmo. É errado, eu acho errado. Pensando no meu altruísmo. Olhando a sua bunda no espelho, né? No espelhinho. Não, mas jogos de espelho, né? É, sim. Entendeu? Mas, cara, a gente é tão bom, né? A gente... É verdade. E a humildade acima de tudo. E a este podcast que tem feito a alegria de tanta gente, principalmente a minha. Sempre que eu ouço algum podcast, acabo não ouvindo todos os episódios, pois vou ouvindo conforme o tema me atrai. Isso é um costume bem normal, viu? É, eu achei... Porém, o Chorume tem o dom de fazer com que todos os episódios sejam como o gato de... Puta, eu nunca sei falar o nome disso aqui. Schrödinger? Ah, sim. É, Schrödinger. Schrödinger. É. Fluence. Espirra no microfone. É. O gato desse alemão, filha da puta. O gato do alemão. Tá. O gato alemão. O gato de Schrödinger. Como sim. Que é, Anderson Negão? Schrödinger. Perfeito. Por isso que os nazistas mataram esses desgraçados. Sendo assim, ouço todos. Digo isso por causa do episódio 78, Histórias Incrivelmente Normais, que se fosse de outro podcast eu não ouviria. Mas esse de vocês eu adorei. Beijos, meus queridos. Um episódio que foi completamente normal, cara. Quero agradecer vocês também por rirem do tapa na cara que eu tomei. Obrigada. De nada. A gente tá aqui pra isso. Apoio, apoio, mano. cara, a gente é humor terceira série, né? A gente ri com barulho de peido, tapa na cara. Se o cara falar cu de cabelo, a gente dá risada. É verdade. Não, pô, não é... tapa na cara, pô. É, tapa na cara no meio de um casamento onde você se declarou pra pessoa errada, cara. É engraçado. É. Minha história de pescaria é bem rápida e sucinta, tal qual a leitura de e-mail de vocês. Nossa senhora. Certa vez, eu fui em um pesque-pague com meu querido avô, que Deus o tenha, e ele disse que eu poderia levar somente um peixe embora, pois era muito caro. Passamos a tarde pescando e tomando sorvete de groselha, o meu sorvete preferido até hoje. Muito bom. Talvez mesmo. Talvez pela nostalgia. É. Devo ter tomado uns 10 enquanto ele revezava entre um sorvete e um gole de pinga. Hoje tem pedra no rio, menino. Acho... Tanto que suco de groselha que eu vou morrer, né? É. Eu vou morrer esse dia. É. Pra doar um rim pra ela. Porque a pinga traga só pinga. É. Até que pesquei o maior peixe do tanque, tanto é que não consegui puxá-lo sozinha. Meu avô que tirou pra mim. Tirei foto e pedi pra ele que eu queria levar embora aquele. Nossa, ele é casado, 70 né? quilos. Não peço que pague, você pega 90 conto quilo. É uma sereia, bagulho. Cara, ia tentar... Tudo bem, a gente vai ter que deixar o carro e a peixe. Uma sereia eu, gorda, não é? E o meu outro rim. Uma sereia vendedora de trufa. E ele disse que tudo bem, mas ele escorregou e deixou o peixe cair de volta na água. Oh. Gênio! Gênio! Fiquei muito triste. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hoje eu sei que para pagar o peixe talvez fosse necessário ele vender a casa e fazer alguns favores extras conjugais com o dono do pesque-pague. É possível. É. Mas o que compensou foi que toda vez que ele contava essa história para alguém, meu peixe ficava maior. Pra ele justificar que escorregou. Se eu não me engano, a última vez que eu ouvi contando, o peixe tinha 90 quilos e era feroz. E porra, já ganhou um milhão de picolé de groselha. Tá, tá bom, né? Porra, nem come peixe, é alérgico. Saudades do meu avôzinho. Pergunta pro Ganso. Como você procederia se por acaso esbarrasse no órgão genital pênis do convidado? Acho que olharam pra você, Danilo. Ah, mas você tem opções? Se por coincidência, esmagar o seu pênis de novo. Vamos ver. De novo. Disfarçaria e continuaria a conversa normalmente? Acho que... É possível, é possível. Mas não foi o que ele fez. É. Discretamente tiraria uma selfie? Discretamente. Discretamente. E pra pessoa que vê a selfie entender o que tá acontecendo, o pau tem que estar de fora, né? É, claro. Tá. Ou faria uma pequena bola de cocô pela tamanha emoção. Eu acho que eu sou desses, cara. Eu faria aquela... Um gatão, né? É, não sei se sairia em bolinha. Acho que sairia mais um esguicho aberto, concentrado. Que formaria uma bolinha onde atingisse. Um desenho de uma bolinha. Um aro. Pergunta pro convidado. Como você procederia se por acaso o Ganso te convidasse pra tomar um açaí em um domingo à tarde ensolarado? Ó, oh, olha aí. Ah, interessante. Compraria imediatamente pelo Mercado Livre um pote de 20 litros e falaria que não quer mais saber de açaí. Negaria em respeito a Juliana, esposa do Ganso. C. Faria uma pequena bola de cocô pela tamanha emoção. E aí, Jânio? Você vê como fetiche. Se por acaso, fazer igual aqueles moleques de 12 anos, né? Quer pegar a menina, manda o colega dele falar. Se o meu colega te chamasse, então, se eu te chamasse pra sair, tomar um açaí, e aí? Tem que ser açaí. Porque eu acho que eu sou alérgico a açaí. Mas açaí guardião, pô. Ah, então entendi, é A. Você fala que não quer saber dessa. Pode ser um pirulito junto com a C. Gostei. É, até mais barato pra combo, mim. Né? Muito mais barato e prazeroso. Ah, mas você que ia pagar? É, acho que estranho. Sim, eu que combinei, não, mas ele convidou, ele tem que pagar. Não, mas é diferente pra ele. Pergunta pro Negão. É, como você procederia se por acaso o seu cachorro levasse pra casa um bebê recém-nascido? Porra! Filhote, cuidado, hein? Daria de presente pro Ganso, pois ele já tem uma bebezinha e sabe como proceder. É. Plausível. Continuaria normalmente com sua vida, pois ele sempre traz uma novidade? Faz sentido. Ou faria uma pequena bola de cocô pela tamanha emoção? Acho que até a fixação em volta. Cara, o filhote leva tanta coisa em casa, só mais um. É um bebê. Pô, bebê. Deixa lá. Só mais um bebê. Ele cuida. Ele cuida. Gabriel, como você procederia se sua namorada chegasse na sua casa de madrugada bêbada, de lingerie, com mais duas amigas sensuais? Sendo uma delas um travesti, mas sensual mesmo assim. É, sensual. E tem mesmo. Carregando uma iguana. Caraca. Assaria a iguana, pois é um ótimo elixir para curar a ressaca e ficaria cortando as pessoas enquanto elas estivessem falando. É típico dele mesmo. Pegaria iguana, cuidaria com carinho, colocaria um lacinho e chamaria a polícia pra prender sua namorada por invasão a domicílio e ficaria com as amigas dela dançando macarena na sacada. Puta, enquanto ela tava sendo presa, né? Ou faria uma pequena bola de cocô pela tamanha emoção. Caralho, acho que sim. Tem razão. E uma perguntinha pro Zop. Ah, lá vai, né? Como você procederia se um amigo seu te chamasse pra fazer um happy hour onde você não tivesse que gastar nada e fosse tudo liberado? Ah, mas aí vem as opções, né? É. Tá muito fácil. Aceitaria? Não aceitaria e daria um mortal pra trás, finalizando em um belo espacate. É um bom jeito de negar as coisas. É, porque a pessoa fica impressionada. Até esquece do convite. É verdade. Totalmente possível. Faria uma pequena bola de cocô pela tamanha emoção. Se eu puder responder duas opções, primeiramente de cara a C. E depois eu aceitaria. Beijos, garotos, e meus pêsames pros convidados. É, não fiquem chupa. Assim. Carlos Fuso mandou o assunto aqui sem assunto. Fala, seus lameruxos, tudo bem com vocês? Tudo. Me chamo Carlos Fuso, sou de São Paulo, capital, e tenho 20 anos. Bom, espero que estejam bem, porque eu não estou bem. Talvez pelo derrame anal que me causou uma insistente maratona com todos os seus episódios. Derrame anal? Devo dizer que vocês são verdadeiros dementes. Mas mesmo assim os amo. Vocês conseguem transformar minhas noites de plantão e meus caminhos pelos transportes públicos em momentos agradáveis. Dos quais eu fico rindo igual uma geladeira com cãibra e passando vergonha. Uma geladeira? Esse cara tem um caramba. Mundo paralelo. Esquisito, né? Deve ser daquela da Bela e a Fera. É. Procura ajuda, cara. Eu venho por esse correio eletrônico primeiramente para parabenizar o trabalho de todos. Tanto os integrantes quanto os convidados e o Arnaldo. Cara, o trabalho de todos, tá vendo? O cara agradece todo mundo. Bonito isso. Entregador de gás. Parabéns. Obrigado. A sociedade precisa de você sim, cara. Claro que precisa, né, pô? Você aí, contador, que acha seu trabalho merda, precisamos de você. Obrigado. Vendedor de colchões. O mundo precisa de pessoas como você, cara. Fabricante de cadarço. Obrigado. Obrigado, cara. Ô, cara que estampa as camisetas do Chorume. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado, Febrino. Obrigado, por inventar Febrino. As profissões. Exato. Já tem uma bolinha de cocô aqui. Segundamente, venho pedir pra vocês mandarem meu amigo Gabriel Carvalho tomar no cu. Ô, vá tomar no cu, ô Gabriel Carvalho. Puta nome bosta. PS, quando vocês vão ter um padrinho ou um Patreon? Compra camisa, ô caralho! É mais barato que o padrinho. E ainda você ganha uma camisa. Exato. A gente podia o quê? Fazer um padrinho, né? Quando a pessoa chega no tanto de doação da camisa, dá ela ganha uma camisa. Genial. Genial. Eu acho bom. Próximo e-mail de Roland Bentemiller. Rolão? Lohan. Ah, tá. Assunto episódio 78. Episódio mais normal que comer pastel no YouTube. Caramba. É mais normal. É verdade, é verdade. E pior, porque, porra, comer pastel no YouTube... Eu acho que você pode comer pastel onde você quiser. Né? Mas não tem como superar isso, cara. É verdade. Não tem como ser tão bom. Rafael Peruzzolo mandou aqui. Episódio 39, Fluidos Corporais. Olá, mestres do lixo. Descobri recentemente o Chorume por acaso. Estava lendo comentários sobre podcasts, não lembro onde, quando eu vi um que dizia mais ou menos assim... Alguém sabe indicar um podcast de humor negro que seja tão baixo quanto o Chorume? Obrigado você que fez esse comentário. Gostei. É um ouvinte que sabe entregar aí o que é o Chorume. Sim. Só não vem errado. Não é igual marqueteiro. É igual o cara que vem ouvir um episódio de mitologia sobre o Chorume e acha que vai encontrar a enciclopédia Barça de conhecimento. Imediatamente busquei o feed de vocês e comecei a ouvir. Já ouvi a maior parte dos episódios e quero dar os parabéns a vocês. Ouço vários podcasts, mas nunca tive vontade de mandar e-mail pra nenhum. Até conhecer o Chorume. Porque a gente só lê e-mail. A gente lê. Atualmente vocês são os primeiros da minha lista. Porra, acho que ele ordenou de trás pra frente. Pode ser. É reconfortante saber que existem seres humanos. Isso é verdade. É reconfortante? Mas tem uma observação. Sai de casa. Seres humanos tão dementes por aí, levanta minha autoestima. Então ele vê aqui o Wesley Zop, porque o Wesley Zop vem aqui e faz um personagem. Ele fala... Você é um personagem, uma pessoa que é demente. Um bêbado. Filha da puta, bêbado, que caga lá, caga em lata, talarico. E nega. Gordo, desgraçado. Careca. Eu fiz você careca. Daí as pessoas vão ouvir e se sentir melhor. É verdade. Depilação fio a fio. Ninguém viu uma história que lembrei ao ouvir um episódio antigo de vocês, os fluidos corporais. Faz tempo. Infelizmente, essa história aconteceu com um amigo meu e não comigo. Quem dera eu tivesse a sagacidade que ele teve. Certa feita, este meu amigo que chamarei de Gilson viajou com amigos da faculdade. Eu fico pensando como as pessoas inventam nomes. Não, né? Eu acho que até chama Gilson. Porque assim você vai lá, certa vez um amigo meu chamado Anderson. Né? É o Anderson mesmo. Né? Era uma turma grande que contava tanto com mulheres tanto quanto homens. Um monte de jovens com a libido a mil se reuniram e foram para uma cabana de campo no interior. Era um lugar afastado e com instalações precárias, mas isso não importava. A ideia era encher a cara, tomar banho de rio, assar uma carne e ver o resultado dessa combinação ao fim da viagem. Ou seja, era meter pra caralho! Meter na madrugada. Estavam todos tomando banho de rio, já embriagados, quando Gilson teve uma súbita vontade de cagar. Discretamente, foi pro rio, se desgarrou do resto da turba e foi até a cabana pra cortar o rabo do macaco. Fazer a noiva, né? O cara foi fazer a noiva. Fez o serviço e ao olhar para o vaso viu uma bosta tão grande que mais parecia um aborto de Rottweiler. Porra! Ainda latia, né? Porra! Riu de sua proeza e puxou a descarga. Obviamente sua criação não desceu. Nadou, né? Nada o cachorrinho ali. A bosta quase não se moveu. O fluxo de água era muito baixo para mover tamanha massa fecal. Gilson ouvia as vozes se aproximando. Entrou em pânico. Certamente logo uma das garotas iria querer usar o banheiro e veria aquela monstruosidade. O jovem Gilson não queria arriscar sua reputação, né? Ele tinha uma reputação de cu. De caga fina. Cu apertado. Ah, o Gilson cu apertado. E muito menos a chance de sexo com alguma daquelas garotas. Mas Gilson foi rápido. Com sua mente dementemente afiada, ele teve a grande ideia. Como a noite estava chegando, ele desrosqueou levemente a lâmpada do banheiro, deixando mesmo num completo breu e saiu sorrateiramente de lá. Foi no tempo certo, saiu do banheiro e foi pro quarto. Poucos minutos depois, toda a turma entrou na cabana, pois estava ficando um frio. Gilson apenas observou, ainda um pouco receoso, o que iria acontecer. A prova do crime ainda que oculta ainda estava lá. Tô tenso, Wesley Zop. Mas tá, parece um filme. Exato. Pouco depois, uma das meninas entrou no banheiro. Vamos chamá-la de Cassandra. Gilson observava atentamente, mas viu Cassandra entrar e logo depois sair. Como se nada tivesse acontecido. Provavelmente tentou acender a luz, não conseguiu, mas fez as suas necessidades e saiu do banheiro. É, não viu nada ali. É. Puxou a descarga, é. Não desceu a bosta, mas ela também fez não viu. Fez um xixizinho. É. Esperando Cassandra sair, estava um rapaz que chamaremos de Rock. Assim que Cassandra saiu, o Rock entrou no banheiro, tentou acender a luz e também não teve sucesso. Mas, diferentemente de Cassandra, Rock quis verificar o porquê. A lâmpada não acendia. Mexeu nela e viu que estava frouxa, assim como o cu do Gilson, né? Sem pestanejar, apertou a lâmpada e conseguiu acender a luz. Veio imediatamente aquela imensa bosta encarando. Na mesma. A bacia tudo cagada, que é outra que a luz apagada não acertou. Na mesma hora, saiu do banheiro gritando. Caralho, Cassandra! Que cagada monstra! Como isso pode ter saído de você? Nunca vi um tolete maior que esse! Ao passo que os demais amigos iam verificar o monstro, rindo de Cassandra, que tentava em vão se defender, dizendo que não era a autora daquela obra. Eu só lavei a mão! Nem é preciso dizer que aquilo abalou Cassandra, pois a zoeira em cima dela não acabava nunca. Por sorte, apenas um dos rapazes, ao invés de rir de Cassandra, procurou consolá-la quando ela estava só. E foi assim que Gilson comeu Cassandra! Gênio! Daquele feriado! Filho da puta! Fipo! Gilson, gênio, cara! Plot twist, cara! Caramba! Utilizando sua própria bosta a seu favor, Pito! Olha só esse cara! Caralho! É um mito mesmo! Nossa, é uma lenda! Cara, é uma lenda! Cara, tatuar Gilson nas costas. Gilson mito! Ficou de nome de Shyamala esse cara. Não tem um livro disso? A Cabana. A Cabana, verdade. A Cassandra. Deve fazer isso direto agora. Caramba. Tá vendo, Danilo? Tem chance, ainda tem, tem chance. Porra, cara. Não. Isso aí. Parabéns, não, Gilson. Parabéns. Ô, quem que mandou esse e-mail aqui? Rafael. Mande nossos parabéns ao Gilson, cara. Puta. Enfim, desculpem pelo longo e-mail e parabéns pelo excelente trabalho com o podcast. Em uma próxima oportunidade, quando mandar um e-mail menor, envio junto uma pergunta polêmica ao sábio Wesley Zop. Ó, obrigado. Wesley Zop, o sábio. É assim. Olha, que eu sou chamado. Na verdade, na era o sádico. O Wesley Zop. Abraços e pau no cu de todos. É de Rafael Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Porra, sabendo que esse cara, então, o Gilson, é do Rio Grande do Sul ainda? Oh, ele... É hétero. Não, ele comeu uma mulher mesmo não gostando ainda. Na cabana. Rodrigo Santiago no assunto, aquele de histórias incrivelmente normais. Olá, desbravadores da Caatinga Chorumento. Não queria incomodar, mas o fedor deste chorume tem me causado certos efeitos colaterais. Por exemplo, no meio de uma reunião de trabalho, às vezes pensar em cu de camelo! Filhos da puta! Foda, cara, segurar essa doença proveniente da absorção auricular destes episódios fodas com PH, parabéns! Gostaria de contar uma história incrivelmente anormal, ele fala. Anormal? Olha só. Estava eu feliz e faceiro ao ir ao grande parque de entretenimento adulto, o Grande Jardim Itatinga, com apenas R$50. É muito lá. Vai trepar a noite inteira. Estava apenas verificando o material das atendentes quando meus amigos decidem parar o carro e entrar em uma casa. A casa tinha luzes de cores variadas, com meretrizes de variadas formas, e eu, recém-solteiro, louco pra fazer um batistaca, aceitei o ensejo de uma educada dama. Porra, esse cara fala bonito, né? Gostei. Fui com ela ao local de trabalho dela. Por sua, talvez, a escrivaninha dela, ela ia lá. Uma escritora? É, ela faz as planilhas. Ia digitar ela, faz planilhas do Excel. Consultório, né? É. Demonstra várias fórmulas. Começamos os trabalhos quando começa a tocar um rap na jukebox e ela começa a cantar enquanto estava na labuta. Brinquedo assassino não sai da minha mente. Essa era a música. Essa era a música. Primeiro te darão um oitão e umas paradas pra vender na skin e viciar a molecada. Depois darão um carro, casa com piscina e pá. Depois o diabo vem na porta me chamar. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Pena de ferro, com 12 balas no peito. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Pena de ferro, com 12 balas no peito. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Filho da puta, que porra é essa, PC? Saí fora correndo. Camelo! Saí fora correndo com medo de ser roubado e nem terminei meus 30 minutos para honrar meus 40 reais. Abraço! Porra, bicho. Ah, cara, ficou com medo, Paulo, já tá mole, vai ficar fazendo o que ali, né, cara? O João Porto, Portinho, mandou aqui assunto. Wesley, seu filho da puta! Acho que não foi isso, hein, mas... Olá, seus lixos cremosos. Eis que por meio deste correio virtual veio reclamar deste doente chamado Wesley Zop. Dia 13 de março, segunda-feira, estava escutando um episódio sobre pescarias. Estava escutando atrasado, né? Claro. E esse doente começa a repetir a frase. Ai, João. Ai, João. Como é? Como é? Como é? Ai, João. E eu começo a dar risada igual um doente, todo mundo olha pra mim. Esse demente repetiu isso ao ponto de eu desligar o podcast e ser chamado a atenção pelos meus colegas. Demente! Porra, só um aijão, cara. Bom, depois dessa reclamação, deixo um beijo no umbigo de todos. Mamo vocês. Aê, será que ele escreveu João. Errado? Tomara que não, né? Ai, João. Ai, João. Ai, João. Oh, gostei. Um aijão, hein? Um aijão radialista. Acostumado, acostumado a fazer João. Afonso Souza mandou assunto sem assunto. Olá, seus dementes. Tenho certeza que vocês, enquanto estavam no útero de suas progenitoras, eram alimentados com chorume pelo cordão umbilical. Ah. Exceto Wesley, que é mais velho que a sua mãe, então logicamente ele deve ter adquirido a demência de outra forma. Tipo uma imaculada demência. Não é possível. Sobre histórias comuns, um dia eu ouvi um episódio do Churume, aí pensei que eu poderia mandar e-mail. E mandei. Vocês leram e eu achei legal. Que bom, que bom. É bem comum, história, normal. É comum. Uma história completamente normal. É, a gente lê os e-mails mesmo, as pessoas ouvem, têm vontade de mandar. É parece normal. Normal. Uma pergunta polêmica para o talarico, fela da puta, mas não o mais fela da puta entre os talaricos. Menos mal. Qual você prefere, levar um fisting funk de um lutador peso pesado de boxe que fica ali desferindo jabs e diretos na sua goiaba? A sua goiaba é o seu saco? Não, toma, pô. Mas às vezes vai pegar e pegar no saco, não, saiba disso. Acontece. Ou um fisting de tornozelo. Um fisting de tornozelo. É, fisting. Tá. Cadê o Quiltão? De um ankling, de um jogador de futebol tipo Roberto Carlos, mas ele deixa o tornozelo lá paradão, no máximo uma giradinha quando tá desconfortável assim. Assim, pra não dar cãibra. É, o que você prefere? Arriscando o fisting funk com a mão, que é o correto. Acertar não o meu é o saco. Correto. Acertar é o meu o saco. Tradicional. Tradicional. Que é o tradicional. Acertar o meu saco. Mas vamos supor que o cara é profissional de peso pesado, então ele vai sempre acertar o quê? Seu toba. Só o toba. Só aqui, só no toba. Só a goiaba. Só a goiaba. Só o olho, só o olho tá do com furacão. Ele tá com luva, não? Só pra saber. Não, na mão seca, igual mão o pessoal seca. Do café com porrada fala. Na mão seca. Ah, eu acho que mão é menor que pé, né? Sim. Acredito eu. Talvez mais sim. Confortável, porque o porque o fisting funk, porra, Deus fez a mão pra caber num cu. Agora o pé vai fazer uma curva. Se a mão não fosse pra caber num cu, Deus tinha feito a mão maior, né, cara? Acho que deu pra mim. É a forma, né? É, Jânio? Opa! Não tem o formato certinho do seu cu, mamão? Tava modelando Adão lá, o que ele fez? Pô, ele fez com a mão, né? Exato. O Adão. Não fez com o pé, né? Então vamos seguir as regras da religião aí. Fisting funk só com a mão, claro, só o tradicional no cu. Ele fala aqui, tenho dois amigos que escutam o Churume também, mas ainda não mandaram nenhum e-mail. Peço a vocês que façam um convite muito fela da puta a eles. São conhecidos como Rafão Boca Larga. Que provavelmente tá recebendo um fist funk na boca, né? Mas aí pode ser com o pé. Pode ser. E Alex Estojo de Pica. Estojo de pica, meu. Estojo de pica. Porque o estojo, você não guarda um lápis só no estojo. Você não guarda um pincel só no estojo. Imagina. Às vezes fica estufando o zíper lá, de tanta coisa que você guardou. Eles são todos de Sobradinho 2 do Distrito Federal. Quem que convida pra quê? Ah, sei lá, convida pra uma bela boquete, vai. Não, vou convidar o Boca Larga, então. Porque se vem com o estojo, entra no convidado. Exato. Convida os dois, aí. É eu que vou convidar? É. Não, quero convidar aqui, fazer as honras, pra comparecer no Chorume. Tanto Boca Larga como Estojo de Rola. Vem aqui nos prestigiar enquanto a gente prestigia vocês. Ah, e manda um e-mail. Muito bem, próximo e-mail. Você não sabe a emoção que eu estou, cara. Eu acho que esse é o... Hebe Camargo! Ela! Não, mas peraí, tá morto. Ayrton Senna! Sérgio Reis! Leandro Pereira, cara! Era minha outra opção. Completando acho que 30 e-mails aqui no Chorume, cara. A gente não chegou no episódio 90, então você sabe que ele participou então de um terço dos episódios com e-mails, cara. É muita coisa. Pesca e companhia é o assunto dele. Olá, amigos. Quando ouvi as histórias de pescaria, lembrei de uma que aconteceu comigo. Eu e um amigo estávamos pescando sobre um pier. Dava pra ver uns peixes na água, logo abaixo dos nossos pés, cerca de 20 centímetros. O peixe ou a distância? Acho que... Do pé pra água. Do pier pra água. Colocamos a isca, jogamos. Os peixes passavam pela isca e ignoravam. Parecia que já haviam comido antes e estavam satisfeitos. Ou estavam enxergando eles, né? É. Batendo o pezinho na água ali, né? Tiramos a isca, trocamos por outra, jogamos de novo e nada. Pior que estava ameaçando chover e a gente estava quase desistindo. Veio vindo uma senhora passeando com um cachorro. Parou, olhou pra gente e perguntou muito baixinho e educadamente sobre os peixes. E a gente explicou que eles não pegavam a isca. Ela disse, filho, você sabe que esses peixes a gente não pega com vara, né? Eu, novato, fiz cara de que não entendi. Ela chegou do nosso lado, pegou o guarda-chuva, apontou ele pra água, abriu, começou uma barulheira na água e os peixes começaram a pular dentro do guarda-chuva. Uma velha bruxa! Ela passou o guarda-chuva num movimento rápido, pegou uma dúzia deles. A gente começou a rir. Ela deu um sorriso, colocou os peixes ainda vivos numa sacola, deu um peixe pro cachorro e disse, tchauzinho, meus filhos, na próxima venham preparados. Deu uma gargalhada muito gostosa, olhou pro lado e completou, vamos, filhote. Parece verídico. Dá pra acreditar nessa. Um abraço, Leandro. É a avó do Anderson. E aí, né? Você é o cara que, segundo, você pescou onça com um frango assado, né, bicho? Mas é plausível, né? Essa história é acreditável, aconteceu. Não, mas você tava vendo os peixes passar ali, uma passada de guarda-chuva é capaz que tenha pego os peixes mesmo, né? Não digo uma dúzia, mas... Talvez 13, né? É, talvez. E mas... aí, Anderson, você acreditou? Eu acredito. Eu lembro do quando o filhote saiu pra pescar. Ele levou uma velha, né? É, levou uma velha. Mas se ele tivesse levado o vô e tivesse tomando sorvete, pescava o peixe de 90 quilos. Exato. Com guarda-chuva também. Com guarda-chuva. Porra, que guarda-chuva, hein? Mas aí ia quebrar e escorregar. Muito bem. Terminada essa rápida leitura de e-mails, esse negócio sucinto e rápido que a gente sempre faz aqui. Gabriel Asmar. É o momento que você usa a sua pele, sabor maçã, para fazer um carinho no Jânio, no Danilo, e ao mesmo tempo anunciar... Não precisa abrir a causa. É, já estamos pelados. Ao mesmo tempo anunciar o tema de hoje, igual você fez quando esteve na Itália. E o Papa foi sair na janela do Vaticano e você anunciou, olha o Papa! pra você fazer igualzinho, mas anunciando dessa vez o tema, não o Papa. Sim. Gabriel Osmar, qual é o tema de hoje? Pintadas na vida! Foi assim que ele gritou do Papa mesmo. Igualzinho, né? Então hoje é o tema sobre pintadas na vida, Wesley Zop. Não é aquelas pintadas que você tomou, não. Ué, mas então vou ter que trocar a pauta rapidão aqui. Vamos embora. Não é aquelas embora, pintadas então. Que você deu, Jânio. Não é aquelas. Não é aquelas pintadas que você saboreou, Anderson. Danilo, sobre qual quais pintadas falaremos? Pintadas artísticas. Oh! Oh! Mesmo assim, teria que trocar minha pauta. Não é qualquer pintada, tem que ter arte. É aquela vez que você pintou o set, seu malandrinho faceiro. Por que não disse antes? Pintadas na vida. Exato. Então vamos falar das vezes que a gente usou nossos dotes artísticos, usando o nosso pincel, e não estou falando de piroca, estou falando de pincel. Você usou a sua tinta, não estou falando de porra, estou falando de tinta. E fez uma bela pintada durante a vida. Cheiro de lixo! O perfume do teu choro tem o cheiro do chorume. O perfume do teu choro tem o cheiro do chorume. Gota a gota, tua beleza só o esgoto reconhece. A gente é convidado a pintar desde a infância, né, cara? É o que dizem. Desde a infância a gente tem ali o desenho como diversão. Então você pega pra desenhar. Sim, sim. Pega pra pintar. Você tá ali com 12 anos no pré. Você tem que colorir um desenho. Repetido guache 3 pela terceira vez. Né? Modelagem em massinha. Sim, sim. Jânio, você era um cara que desenhava muito quando criança? Sim, aí eu parei, né? Ainda bem. Ele largou essa. Mas quando eu tava na primeira série, lá com os 15 anos... Precoce, hein? Precoce. Precoce, né? É o que dizem. Existe pessoa que fala assim, eu gosto de desenhar, mas não gosto de pintar. Já ouviu falar isso ou não? Já, juvenil. Juvenil? Ridículo. Observe a raiva. Calma, cara, calma. Como assim? Cite nomes. Por que tem pessoas que gostam de desenhar e não gostam de pintar? O que você acha disso? Isso daí é falta de criatividade. O cara fala, não, eu desenho com carvão, mas não pinto. É, mas como assim? Pintar com carvão é porque ia ficar só exatamente. E no churrasco. Se ele desenha com carvão, ele vai pintar com carvão? É, não. Sumiu o desenho. Já tá no churrasco ali. Pega a mão na brasinha ali e já faz um desenho. Pega aquele um que já passou um pouco da brasa, é cinza, não vai ser tão preto. Mas... Exatamente. Dá pra pintar assim. Danilo, tem cara que aquele cara começou desenhando mangá. Não. Eu não sou desse, eu não sou tão baixo. Só de altura. Tem 1,5 metros. Desenhava várias coisas, carrinhos, coisas de... Nossa, quanta coisa, hein? Criança. De criança, né? Homens pelados. Melhorando. Dentro dos carrinhos. Dentro dos carrinhos. Você gosta de pintar também, gosto de não pintar, só desenhar. Não. Ah. Já passei dessa fase. Pintar é mais difícil que desenhar? É mais difícil. É por isso que o pessoal só desenha e não pinta. Porque uma vez que tá desenhado, você vai pintar, vai que você... Pinta pra fora do contorno. Essa é a dificuldade. A dificuldade é essa. Eu acho que é só isso. Pra fora do contorno. Agora, se você pintar antes e desenhar depois, você não deixa pra fora. É verdade. É onde o pessoal reprova no prézinho. Acontece mesmo. Guache 3, você não pode fazer isso. Anderson, você não desenha e não pinta nada, né? Nunca. O que aconteceu? Foi um trauma na sua vida? Porque você nunca desenvolveu aí o seu lado de desenhar, né, cara? Ah, é, eu cansei de tentar, cara. Daí, mal que era, né? Cara, mas tentou, né? Não, tentei. Vamos lá. Você tá no prézinho, a tia falava, desenha uma igreja de sua família. Eu desenho se eu quiser, sua puta. Prézinho, prézinho. Era por isso que ligava a média assim. É medo, né? Ameaça, né? Não, mas você tentava desenhar, mas o que a professora falava? Ficou uma bosta. Isso pra criança incentiva. Ah, deve ter lido o mesmo livro que a gente leu pra dar aula. É. Fortalecimento de caráter, chama isso. É isso aí. Bonito. Você faz isso, cara. Daí, não te mata, te faz mais forte. Daí você desistiu da vida de desenho. É, teve uma vez que era pra pintar. Aí ela falou, ó, você usa uma cor aqui e outra aqui. Aí eu tava lá bonitinho pintando, ela falou, você pintou ao contrário, filha da puta. Mas por que tem que ter direção? parece. Que pintar na folha do avesso também. Você fala, pode ser azul. É, não sei, não, eu não sabia que pintura era uma grandeza vetorial que precisa de direção e sentido, né, cara? Você pintou ao contrário, filha da puta, parece que pintar com a bunda do lado. Para de pintar usando o cu, Anderson! Ah, usando, coloca o lápis no cu e vai pintar! Para de segurar o lápis no joelho e passar folha, né? É uma maneira que. Escola Wesley Zop aí, escola Wesley Zop de pintura. Cara, você me trouxe à memória uma lembrança. Uma vez uma professora entregou uma folha pra gente pintar só, pra. Já tinha o desenho. Até aí, normal. Já tinha mimeografado. Já tava... Isso, mimeografado. Você lembra quando foi? É aquela porcaria que ela acabava de fazer e entregava pra pintar. Ficava tudo roxo. É verdade. Já tava na segunda série. Faz tempo. E daí o que que aconteceu? Era um Papai Noel, cara. E o que que eu fiz? Pintei meu Papai Noel de azul, cara. Por que eu quis fazer isso? Porque você é anti-Coca-Cola. Pepsi, né? Não, eu quis fazer, comunista. Cara. Não, eu falei, eu vou pintar de azul, vou inovar, cara. Eu tô aqui pra inovar. Mas você pintou ele de azul ou a roupa de azul? Não, a roupa de azul. Eu não cheguei até a segunda série. Eu não cheguei até a segunda série sem inovar, pensei. Pintou ele de azul e escreveu o PSDB. Aqui é Tucano, porra! É FHC, caralho! Mesmo porque se pintasse de verde, seu pai ia entrar na sala e pisotear a folha. Exato. Então, cara, e eu pintei ele assim, de uma cor não tradicional, e a professora falou, tá errado, você é retardado. Moleque daltônico. Caralho. Ela falou, porra, você não sabe que Papai Noel tem que ser vermelho? Eu falei, mas por que o Papai Noel tem que ser vermelho? Tem que ser vermelho no teu cu, filha da puta. Fala, essa porra não existe, ô caralho. Com 10 anos. Essa porra não existe, o que você tá falando que ele é vermelho? Você é petista. É, todo mundo sabe que o Papai Noel é meu tio Nino, caralho. Então... Como é de costume aqui, um cara que ajudou Michelangelo na Capela Sistina. Eu vi. Um cara que começou as pinturas nas cavernas, né, cara? Um dos primeiros que inovou ali. Olha só. Cara, você tem que trazer a novidade. Trazer tecnologia. Um cara que falou pro Walt Disney que ele era um menino sem talento. Mas ele desenhava ratos que falavam. Walt Disney. Mas aí, Zop, você é um cara que é conhecido mundialmente pela sua fama, seja... Você já foi pichador. Seja qual for. Você já foi pichador. Não, é até a história do pichador que eu vou falar. Ah, é? Bom, então você vai reciclar a história. Você conta história no TambaCast, mas não tem mais história e vem contar ela aqui. Mas é uma história muito boa. Por isso que você é demitido de alguns podcasts. Você era estagiário de certos podcasts e foi demitido. Foi demitido. Caramba. Que bom. Foi demitido mesmo. Mas então conte aí. A gente já ouviu. Você quer que eu pegue o áudio de lá do TambaCast e só coloque aqui pra tocar? Não, mas vamos deixar o áudio daqui que é melhor. Então tá bom. Uma época sem computação... Numa época sem... Como mas falar? Isso é no futuro? Não, no passado. Ah, tá, eu não sei. Eu me formei pelo Instituto Universal, coisas que vocês não passaram por isso. Sim. Vocês já chegaram a ver Instituto Universal ou nem sabem o que eu tô falando? Eu sei. Aquele que você recebia a revistinha? Isso, você mandava a correspondência. Então você aprendeu a arrumar rádio. Não, então uma das coisas. Uma das coisas foi de consertador de rádio. A outra foi de letrista. Vocês devem saber o que eu tô falando. É pra caligrafia? Não, não sei o que é isso. Não pra caligrafia, pra fazer letras. Supermercado. Tipo no supermercado, não, coisa assim. É alfabetização. Mas ele fala letrista. É isso. Porque se ele colocar no currículo dele alfabetizado, é verdade. Todo mundo fala, tá! Obrigação! Aos 25 anos. É precoce. Daí ele, letrista, fica mais bonito. Sim, tem um diploma bonito, letrista e tal. Daí eu falei, bom. Pessoas que fazem letras, não necessariamente bonitas. Não necessariamente bonitas. Daí eu pensei, vou espalhar a minha arte pelo mundo. Não, fazer placas por aí? Claro que não, cara. Peguei um spray e comecei a pichar as ruas por aí. Não é bem assim. Pegou um spray induzido pelos seus amiguinhos da torta. Foi induzido. Maria vai com as outras. Foi isso. Afinal, não, eu era caçula. Não pensa por si só. Os amigos falavam, vamos dar uma rodada de toba, ele ia junto. O que será isso, né? Vamos fumar um chazinho. Um chamate. Não era chamate. Chá de fita. Vamos enfiar o dedo no cu do Faísca. O pessoal do NP, a gente fazia isso mesmo. Só que agora o que acontece? Esses amigos vida torta vão te levar pra vida do crime, né, cara? Vamos tirar racha. Sim, era a mesma turma. Então. Daí a gente, você não quer pichar um muro onde, numa altura onde você já pichou. Você quer aventura. Você quer espalhar sua arte pro mundo. Daí o que a gente fez? Porque adolescentes têm ideias geniais. Né? Pode perceber, as ideias geniais nascem na adolescência. Vamos nos pendurar no viaduto pra pichar o viaduto, cara. Melhor ideia. Genial. Pra você ter uma ideia, esse viaduto chama Viaduto Centenário. Ele tava começando na cidade. Era novo na cidade. Inauguração do viaduto. Eles pichavam com tinta óleo lá. Pessoal. Pintava, né? Não tinha spray, né? Pintava carroceria. Né? Daí estávamos lá, espalhando nossa arte. Tal, encosta a viatura. De susto, um camarada meu cai do viaduto. Cai e quebra as duas pernas. Só que daí ali... De boa. De boa. De susto. Hoje ele tá morto, mas... Na época ele só quebrou duas pernas. Mas morreu a caminho do hospital. Acidente. Não foi, mas não tinha nada a ver com a pichação. Foi velhice. Ambulância que balançou capotou. Demais. Ambulância que capotou. Isso. Ambulância se entende charrete na época, né? Era ambulância, né? Não foi porque os dois joelhos perfurou o coração, não. A tua resposta entrou no peito, né? Daí o policial, muito sensato, pegou o spray das nossas mãos ali e pichou nossa cara. Picharam toda a nossa cara. Mas qual foi a cor? Preta. Ah, não combina com seus olhos. Não combina. O pessoal via que era falsa aquela pintura preta, né? Eu não era um negro natural. Essa polícia militar opressora, né, cara? Já faz um blackface. Onde é que esse policial trabalha, só pra saber? Fuck the policy! Não, daí fomos todos pra delegacia. Falaram lá que a gente tava pichando o viaduto, era um vândalo. Você, na época, você pichava bichinha da avenida? Não era ainda esse apelido. Esse apelido na época era Fofão. Era Fofão. É, Fofão. Então eu pichava Fofão. Com relação às suas nádegas, né? Eu achei que era bochecha, mas acho que era as nádegas. Tem lógica ser a nádega. Então, e só um deles não foi pra delegacia que tava no hospital, né? O sortudo não foi, né? Best luck! Tava sendo enterrado. Daí chegou lá, o delegado falou pra gente, falou, nossa, mas o que aconteceu? Que vocês estão com a cara toda cheia de tinta? E a gente foi instruído no caminho de forma sensata, de forma cristã. Sim, exato. Mas falar a verdade, né? Exato. E a gente chegou lá e falou, não, é que estourou a lata quando a gente tava pichando. Tô ligado. Acontecendo. Exato. Pegamos um lote ruim de lata. Não coincidiu de estourar tudo junto. Um lote piloto. Daí foi isso, a gente teve que ir lá e... Tô fichado na polícia como pichador. Ah, então você é um bandidão de americano. Mas não, mas antes parasse aí. Sim. Eu queria que tivesse parado aí. Minha mãe, claro, eu era menor de idade, ela teve que assinar lá na delegacia, o sim. BO que abriram. Favores lá pra... sexuais com policiais. Te dar um banho. Antes tivesse feito isso. O que que ela fez? Ela fez muito melhor. Ela sempre andando pelo bairro, vai buscar água, vai no mercado e tal. Onde ela viu escrito Fofão, ela chamou a pessoa, a dona da casa, o estabelecimento, e falou que eu ia pintar aquilo lá. Só que não tinha só a minha pichação. Tinha um muro lá que tava lotado, até o dono da casa falou, viu, não tem importância, tá cheio, ele não tá certo. Eu vou comprar tinta, no final de semana ele vem e pinta aqui. O dono da casa falou, não, eu sou fofão, eu que pichei. Não quero saber! Não, senhor não. Fofão! É. Tava escrito ferragens do fofão, não, mas isso aqui ajuda a loja. Não, não, eu pintei até, foi caro que eu paguei, não, mas meu filho vai pintar. Cala a boca, fofão! Senhor fofão. O cara com medo, né? Como é, pra pinta? Então você teve que pintar aí onde tava escrito. Eu pintei uns 5 muros ali perto de casa. E fora que minha mãe participou da APM, Associação de Pais e Mestres. Sim. E ela sugeriu que os alunos que tivessem pichado a escola ou que tivessem algum nome escrito em algum lugar passassem as férias pintando a escola. Ela sugeriu. Justo, justo. E a diretora ali na hora falou assim, ah, mas pode ter alguma coisa, o seu filho também pode ter pichado. Ela, mas eu quero muito que tenha. Não, meu filho foi o único que pichou. Não, é quase isso. Mas ela falava com ela ódio, não, cara, com não ódio. Tem, não tem como a gente descobrir quem foi que pichou. Não, eu tenho um criminoso. Eu tenho um eu tenho como saber. Eu tenho a foto dele pichando. Eu trouxe aqui o fofo, filho da puta. Não, o senhor fofo. Serralheiro, ele que vai pintar. Muito essa bem, é uma das minhas... histórias artísticas, então você, pintadas na vida. Você é um merda, né, cara? Você eu é um sou. Merda. Que eu bosta sou. Ele tinha na cabeça. Não, não, porque o pichador é o que? O cara que quer criticar a sociedade, né, cara? O cara que quer falar da vida dele marginalizado. O que esse bosta desses homens tinha pra criticar lá? Eu queria voltar no tempo pra dar tapa na minha cara. Né? Você é burro, moleque! Você vai ficar careca, seu desgraçado! E por causa do solvente! Por causa do spray! Por causa do solvente que vai ter que tirar na sua cara! E vai escrever fofão, cara? Sei lá, escreve o Exterminador! É claro, pô, fofão. Escreve o nome de baixo, filho. Você é um pichador, cara. Você claro, pode ter um pô, novo cara. Nome, cara. O nome de não, criminoso. Não, não, não. Imagina você na cadeia, passando uma noite na cadeia. Eu sou um fofão. Mãe de cela na hora. Na hora pra mãe de cela. Pichar no Schwarzenegger. O cara já tapou na bunda. Ô, deixa eu ver. O João Cu de Alicate, que tava lá como mãe de cela, vem raba eu. É. É um lixo, mano, eu chamo assim. Jânio, eu. O que você trouxe aí de história de pintar? Você também já foi criminoso? Desse tipo, não. Passei longe dessa galera aí. Faz muito bem. Fiz o bem. Que é pior, pichadores que picham fofão ou pessoas que desenham, mas não gostam de pintar? Olha, dadas essas opções... Eu acho que as pessoas que preferem desenhar do que pintar. Aê, porra! Obrigado! Lembrando que o Wesley só desenhava o fofão, ele não pintava. Ele escrevia. Ele se encaixa nas duas. É, a mãe dele fazia ele pintar. Verdade. É verdade. Eu pintava depois. É. Né? Tava com o rolinho na mão depois. Lá. Eu venho trazer a forma mais pura de arte que uma criança encontra na escola. Que é poder desenhar dentro do banheiro. Ah, sim, é verdade. Ah, com bosta. É. Com bosta. É verdade. Não, mas é um nível muito avançado, né? Quando você tá lá, escorregando um moreninho no banheiro. Peraí, escorregando. Escorregando num moreninho? Escorregando um moreninho. Você chega. Você tá indo pro banheiro ver que seu amigo moreninho tá indo, você molha o chão. Você fica entalado, você vai pro hospital entalado com a piroca dele no seu cu. Você fala, eu escorreguei. No moreninho. No moreninho. Dei uma acusada no moreninho. 6 vezes. Geralmente se acusado. Só que na sexta não saiu. 6 vezes por semana. 6 vezes é a frequência por minuto. É, frequência por minuto. Aí você tá lá, dando aquela cagada gostosa, você olha em volta, o que você vê? Arte. É verdade. É verdade. No banheiro de escola é muito comum isso. Tal qual na época das cavernas. É. Exato, cara. Nada pô, mudou, você cara. Você manja de arte. História, mesmo. Cara. História não. Da arte. História. Por que desenhava nas cavernas? O cara tava cagando. Não faz sentido mesmo. Na verdade, as cavernas eram banheiros e os caras pichavam, pô. Exatamente, mano. É inerente ao ser humano. É, ele procurava o que tava ali em perto. É, tá certo. Como não tinha carvão na época, Vai com bosta mesmo. Exato. Fica vermelhinho. Até hoje eu penso isso. O homem... Como não tem carvão, vai com bosta mesmo. O homem da caverna tava lá cagando na caverna e falou, como não inventaram ainda a escrita, então eu tenho que ler aqui. Como eu vou desenhar. Como não inventaram os giz da Faber-Castell, vou ter que usar bosta. É. E como não inventaram papel higiênico, eu vou carimbar a minha mão. Era a assinatura da época, né? Você relava a mãozinha. Quem fez essa merda? Peraí. Ah, fui eu. Interessante. Então, voltando para os dias atuais, não sei se na época do Zop, ainda era caverna, né? Era caverna. Era caverna. Você tá ali no banheiro, você olha em volta, tem o pessoal que ele se expressando. Tem poetas. Sim, tem poetas. Tem artistas, exato. Desenhos. Tipo, quem está lendo isso é viado. Escrevi sem correndo, pau no cu de quem está lendo. É, exato. Aí. Se tiver um moreno do lado escorregando, melhor ainda. Exato. Aí você olha em volta e você fala, vamos juntar essa galera. Ah, pô, se todo mundo... Todo mundo se até a Cidinha, inspetora de aluno, escreveu aqui e assinou... Fez uma puta rola, né? Uma bela rola cabeçuda meiúda? Quem sou parecida eu? Parecida com a do diretor? Tudo bem que a cabeça da rola era a cabeça dela. Ficava aquela competição de frases, poesias, né? Sim. Poesias. Poésias. E formatos de rola. Sim. Normalmente circuncidadas, né? É verdade. Não sei. É, não sei, cara. Criançada, acho que ninguém era judeu lá, mas enfim. Exato, mas sempre circuncidado. Ninguém era rico, sim, né? É. Exato. Aí você ia lá e deixava sua assinatura também. É verdade. Fazia uma competição lá, mas você falou, não, vou desenhar uma rola melhor do que essa daí. Uma rola alada. Uma rola alada. Uma rola dourada. Curtida 12 anos no azeite, cara. Exatamente. Pingando. Mas dá pra saber isso no desenho. É, porque se você tem que expressar é bom, bem. Não, mas é que o cara é ignorante. Uma vez, não, falando sério agora, eu vi era uma prova, pra uma faculdade de desenho, o cara tinha que desenhar um copo de vidro com tal líquido dentro, se não me engano era óleo. Então o cara tem que mostrar todas essas características no desenho. Então o cara consegue mostrar uma rola curtida 12 anos no azeite. Não, sim, mas eu acho que ele não vai com uma paleta de pintura no banheiro, né? Cara, não precisa. O cara é profissional. Não, mas eu falo por mim. E fora... Ele pegou só um clipe que tinha no chão. E fora toda a porcelana do vaso ali pintada, tem vários tons ali. Tem um Pantone ali. Tem um Pantone do vaso aí. Tons de marrom e branco. Preto, alguns mais escuros. Exato. Da ponta vermelho, preta, né? Mais sequinho, é bom. Um pouquinho de vermelho. É, era um vaso napolitano. Alguns compus, já exato. Tem um amarelo. Já tem um amarelinho, um verdinho ali. Exato. Então você tem uma paleta ali pra poder se expressar. Não, exato. Razão. Você deixava a sua assinatura, desenhava a sua rola. Ou a rola do seu amiguinho. Sim, sim. Sim. Ou de todos os amiguinhos. Um molde, você desenhava. Canavial de rola. Sim. Uma plantação delas. E deixava uma assinatura lá. E você assinou fofão. Não. Pelo amor de Deus, senão eu toco pintar esse banheiro. Não. Senão eu ia ter que ir lá pintar. O que você assinou? Não, eu só assinava as iniciais. Que até hoje ele faz isso. JG. JG. Aí todo mundo que vê minha assinatura hoje e vê alguma coisa no banheiro e vê sabe. A rola. Exatamente. Nossa, aquela rola que eu cheguei a beijar realista. A porta do banheiro. Realista. Aquela em 3D, aquela em holograma. Holograma. É. Era do Jânio. Olha, saudosismo. É. E desenhava tão perfeitinho que ela não só era em 3D, mas em 4D. Caramba. Você podia apoiar as costas na parede. Era tão perfeitinho que quando a tia foi lá tentar apagar com uma borracha, a rola gozou. Na verdade, ele só fez um buraco na parede. Ah, e ficou do outro lado. E pôs a rola do moreninho. Tal de Glory Holly, né? Dizem. Claro. Mas o pessoal bom não só desenhava rola, como pintava. Ah, aí com branquinho. Né? E você tava em que categoria, Jana? Eu esculpia. Você esculpia? Você pega difícil. Aquele monte de chiclete que tá ali grudado no chão, nas paredes, já vai esculpindo papel ali. Papel higiênico molhado. Que é pra poder ilustrar depois. Pô. Não, mas o Danilo não, porque ele é artista plástico. É só polímero. Polímero. Chiclete ele usa aí. Chiclete pode usar. Fica fazendo arte digital, nunca pegou num chiclete mastigado pra fazer uma arte. Não, pau é coisa que mais... É de Campinas. Verdade. Porra, então o Jânio era um artista de banheiro. Foi ali que começou. Começou ali. Começou ali. Fotos, exposição em Paris. Exatamente, eu levava, tirava as fotos do banheiro, levava pelo mundo afora. Alguma vez você foi pego, Jânio? Não. Eu sempre fazia num... Alguma vez você foi pego dentro desse banheiro aí? Pegaram você de jeito aí, gostoso? Sim. Mas não tem a ver com a arte, né? Arte. Era a comissão. O crime é ser pego, né? O crime é ser pego. Você já foi contratado por algum amigo pra desenhar uma rola em nome dele? Não, pior que não. O pessoal contratava, dava uma comissão, pra você fazer um desenho pra menina que o cara gostava. É verdade, isso é verdade. Ganhou isso grana aí, assim ou não? A gente fazia uns escambos lá. Ganhou uns salgados da cantinha. Pô, gostei dessa canetinha. Uns copeludos. Gostei bolacha. Dessa canetinha, filha da puta. Cara, era mafioso no desenho. Tinha que ganhar dinheiro de alguma forma. Gostei da sua irmã, gostei da sua irmã. Porra, na época que uma caneta Bic valia ouro. Né? Exatamente. Pô, caramba, três, quatro cores aí. Pô, só não usa verde. Não sou mafioso, não. Sou um desenhista com muitos amigos. Agora imagina, Gabriel, chega um policial militar lá e pega o Jânio Pichano, mesmo que prendeu o Wesley Zop, e explodiu o vaso na cara do Jânio. Né? Ia bater a rola na cara dele. Nas costas. Ia chegar na diretoria lá com o cara cheio de merda, explodiu o vaso na minha cara. E o policial do lado. Né? Foi isso, não foi, filho? Foi. Foi isso, foi, sim. E você, Danilo? Você é um artista também. Você estudou com o Jânio? Estudei com o Jânio. Você aprendeu a desenhar com o Jânio? É. Não. Você aprendeu a pintar comigo. Aprendi a pintar. Desenho qualquer um faz. Desenho é coisa de cuzão. Odeio desenhista. Eu sou pintor. Eu gosto de pintor. Opa, ele gosta do meu pai. É verdade. É saudoso, pai. Aprendi a desenhar com um ano aguentando as aulas dele. Fiquei um ano lá, né? E depois virei monitor. Uma dúvida. É pior o Jânio ser seu chefe? Chefe ou professor? Vixe, difícil, hein? Os dois são muito bons. Os dois são ótimos. Ele vai ficar ofendido. Os dois são ótimos. Que boa sinceridade. Para de apertar meu pescoço. Asfixia erótica. E aí tivemos alguma experiência com alguns alunos lá, meio estranhos, meio peculiares. Desenhavam mangá. Nesse nível. Desenhava rentais. Quem dera. Também. Quem dera. Rempais. Era sexo dele com o pai dele. O cara desenha rentais e fala, cara, eu sou artista, eu quero vir aqui ensinar um pouco vocês. Tal, pode ser isso. Pô, mas conte aí uma experiência. Conte aí, fiquei curioso. E aí tinha um professor lá que falou, vai vir uma aluna minha pra vocês. Ele é professor de mangá. Nossa. Aí a gente falou, puta, curva de rio, né? Olha, cuidado! Cuidado com a propaganda! O pessoal do Curva de Rio desenha mangás mesmo. Não, mas vamos entender que existe uma hierarquia entre os desenhistas. Existe. O mangá é a galé? Existe. O mangá é onde você começa. Começa, porque você começa fazendo o quê? Desenho de mangá. Desenho de mangá. Não pintura de mangá. Tá. Então e depois... Perceba o ódio do Jânio. Mangá, depois o cara vai pra... Pintura de mangá. Porra. Mas vamos colocar tudo em mangás. Ok. Depois, dadaísmo. Mangás, depois dos mangás, vem o quê? Vem aqueles... Romero Brito. Não. Romero Brito é assim, mano. Romero Brito, depois vem aquelas pessoas que desenham outro de real, desenham um real. Real. Uhum. Depois chega no Jânio, que é caricaturas de mendigas. Né? E sacos. Exatamente. E rola na porta de banheiro. Sim. Exato. Onde tudo cara, começa? Eu não sabia dessa hierarquia entre os desenhistas. Eu achei que todos eram desenhistas. É, pô, todo mundo se respeita. Somos iguais. Eu quero não, você é um desenhista de mangá, cara. Sai daqui. O que você tá sentado na minha mesa? Você tá olhando no meu olho? Já mexe o tapu, já falei pra você não olhar direto na minha cara, pô. Já aprendeu a pintar? Não, eu só desenho, desenho. Mangá, o cara pinta chapado aí. Imagina. Faz uns... Tentáculo, qualquer um desenha tentáculo. É. Aí, pô. Eu nem sei o que é isso. Não, qualquer um desenha, mas não a gente. Qualquer um que desenha. Não é qualquer um que pinta também, mas tá. E aí? Você já pensou, lá vem essa filha da puta desgraçada. Nem pra chupar meu pau ninguém quer. Foi... Mas dá aula pra desenhista de mangá, tem que dar. Tá. Quase isso. Mas na verdade quem deu aula foi o Jânio. Assim, porque eu era monitor. Ufa. Exato. Sorte, hein, que sorte. Você monitorava o trabalho do Jânio. Exatamente. Uhum. Ele mostrava imagem. Eu ficava ali encostado nas costas dele. Sim. Fazendo aquela massagem. Exato. Gostosa. Tá certo. Tem mão boa. Hidratante bem. Monange. Monange. E ela chegou, sentou lá. Ela era gostosa? Não, primeiro, ela era maior de idade? Era. Ela era gostosa? Infelizmente não. Ela era uma gordinha? Não, também. Normal. Não, mas então ela era gostosa. Normal. É. Dava pra comer? Ela era um mangá. Você comeria? Se você fosse heterossexual, você comeria? Creio que sim. Não dá pra saber, não dá pra tivesse saber. Bêbado. Não dá, não. Se eu tivesse indo no banheiro e ela fosse o moreno. Moreninho. Eu escorregaria seis vezes no pau dela. Eu mesmo, sem ter visto essa menina, eu tenho certeza que eu já paguei pior. Eu comeria. Não, a pessoa, a menina paga, ou a mãe, o pai paga pra ela fazer desenho de mangá numa escola particular. Porra, deve ser ajeitadinha. Ela é. Não é. Pelo menos banho ela toma. É, não é. É o mínimo. Não, ela cheirosinha deve ser. Não, entendeu? Deve ter a chota amarela. E ela começou a ter aula e tal, até aí tudo bem, normal. Já ela ainda é aluna lá? Não, não. Já saiu, já desistiu. Graças a Deus. Já desistiu, graças a Deus. Mangá não é pra mim. Daí ela começou a desenhar mangás. Começou a desenhar, o Jânio foi ensinando. Aí passou uma aula, tudo bem. Duas aulas, ela falou assim: você já foi hipnotizado? Opa! Ah, opa! Isso foi um código? Opa! Tô ficando excitado. É um código pra sexo. Não, se a menina fala isso pra mim, fala, por você já. Já foi hipnotizado por rola! Não, nunca fui hipnotizado. Ah, falou pro Jânio isso. Falou pro professor, né? Fala pra autoridade, né? O monitor, tem que ser. Fala pro monitor. O monitor. O ouvinte não tá vendo, mas vamos falar o Jânio. O Jânio é um belo exemplar, né, cara? É verdade. É um exemplar de ser humano. Um potrancão. Olha só. Bicho. Bom termo. Vou pôr minha calça aqui. Danilo, se eu comer o cu dele, eu quebro ele no meio. Se ele respirar fundo, ele se quebra no meio. Exato. Não, ele aguenta. Dizem. Eu falei pra não falar o que se chegar dando aquela cotovelada na nuca que eu gosto pra começar, pra deixar excitado, que a pessoa bate a pessoa fingir que tá fugindo, já mata o menino. Se ele engordar 20 quilos, ele é magrelo. Se ofereceu pra ele ser hipnotizado. Hipnose. Na aula. Assim. Essa menina não tinha o nome de Paulinho, não. só pra saber. Clebão, né? E aí? O Jânio negou. Falou, não, nunca fui, não quero ser. Não. Tá. E aí o Jânio... Tentou fugir, mas no meio da aula ela ficava dando umas... Hipnoses. Umas hipnoses. Balançando... Jânio, balançando quando eu contar até três, você vai ser uma galinha. Um, dois, três. Não. Seu lugar. Não. Lá entra pro seu lugar. Hipnotize com seu talento. Ela não conseguiu hipnotizar o Jânio, mas ela conseguiu me hipnotizar. Pô, como assim? Conseguiu. Não. Conseguiu. Mente fraca, né? Com grelo. Foi com o grelinho, balançando. Não, isso aí foi buçaria. Chegou pro Danilo, veja esse grelo. Você vai chupar esse grelo no 3. Foi isso ou não? Não, ela me deu um papel e falou, segura isso aqui. Eu falei, tá. Ela falou assim, você não vai conseguir soltar mais. Ela começou a estralar o dedo na minha cara. Eu falei, eu não tô conseguindo soltar. E eu não consegui soltar o papel, ela me hipnotizou. Papel com cola, não tava com cola. Passou Super Bonder, porra. Cola 3M pra colar parede. E depois a gente começou a ficar com medo dela. Danilo, você leu a pauta do Anderson Negão. É. Mas é verdade. Não, Danilo, é verdade. Não, mais um mentiroso. Não, porra, isso é mentira. Não. E depois que eu não soltei o papel, eu me vesti de Carmen Miranda. Tava hipnotizada. Nossa, fui me travesti em Campinas. Mas porque eu tava hipnotizado. Foi vítima. Até hoje eu tô hipnotizado. Eu saí com o Jânio depois hipnotizado. Mas porque tava hipnotizado. Lógico. Era um monitor. Era um monitor. Danilo, você pode mudar a história. Fala, não, fiquei segurando o papel pra agradar a menina. Não foi. Ela não parar de comer. Ela era muito estranha. Cara, você ficou hipnose. Você sofreu hipnose? Eu sofri hipnose. Jânio, você acredita nisso, Jânio? Ele tava lá. Não, ele tava lá. Ele tava lá é uma coisa. Não, ele acreditou no que aconteceu. Agora, vê o monitor doente mental não querendo largar o papel porque tinha cheiro de buceta. É outra coisa, cara. Mas alguém tinha passado o pau lá antes. Alguém, Jânio. É. Tomara. Também que ela pediu papel pra mim. É estranho, né? Tirei da cueca. E aí? Não, eu não sei. Jânio, você acredita nessa história? Eu acho que ele tava fingindo. Eu não tava. Todo mundo sabe. Eu fiquei sabe. Com vergonha de ser hipnotizado. Por todo mundo sabe que papel é feito de pau. Então ele não queria soltar um pau. Exatamente. Mas tá, você ficou com o papel e você não... eu não tenho poder pra soltar esse papel, sei lá, a merda que você falou lá. E aí, como você soltou a porra do papel? Ela me deu uma... O poder de soltar... Aí soltou, meu amigo. Olha isso que eu queria. Soltou o papel. Eu solto tudo agora. E passou o soluço na hora. Solta a fenda, solta as prendas. Solta o papel. Ai, que ruim. Me dá um abraço. Ai, que vergonha. Soltou o peido na hora. Ai, que vergonha, hipnose, gente. O pior é a hora de você parar de ser hipnotizado. É obrigado a tomar uma dedada. É horrível. Daí por que a menina não desistiu da escola? Porque toda vez tinha que hipnotizar. Ai, mas eu não consigo soltar papel. Mas nem hipnotizei. Tá zoeira, eu não hipnotizo ninguém. Tava fingindo, pô. Me ajuda, me ajuda. Pelo amor de Deus. Na casa dela, eu vou lá. Porra, papel na mão. O cara vai limpar a bunda, mas não consegue mais soltar. Nossa, tô folheando uma lista telefônica. Tem muito papel. Tô indo na sua casa. Tem muito papel aqui, eu preciso ver página por página. Ai, Danilo. Tá certo, né, Danilo? Você é o cara que já foi hipnotizado. Só pra rever minha pauta. É pintadas e invenções. É verdade. Eu tenho uma pergunta. Por favor, não questionando a veracidade. Não, mas não é pra questionar mesmo. Você acha que, então, em vez de ser um belo marqueteiro, Romero Brito... É um hipnotizador. É um hipnotizador. Nossa, olha isso, gente. Cara, eu não duvido que seja realidade, porque esse mundo aí dos caras que pintam e não só desenham, cara, é muito complexo. É verdade, cara. Isso aí é o doutor estranho da vida real, bicho. Os caras mexem com hipnose, os caras... Ah, é isso aí. Mano, sei lá, cara. Os caras são um mundo muito fantástico. A gente que é muito... Terreno? Terreno, apegado à ciência e astrologia, cara. A gente não acredita em qualquer coisa, não, cara. Peraí. Gabriel Asbar, você é desenhista também. Técnico. Mas é desenhista. Projetista, sim. Técnico. Mas ele pinta? Conhecido como... Achuro. É uma pintura. É um começo. Porque você é um desenhista técnico, o rei do AutoCAD, Gabriel Asbar. Dizem que sim, Autodesk me chama assim. Ele não usa o mouse pra desenhar no AutoCAD. Eu não uso ferramentas, eu entro por comando. Só por comando, ele não usa o mouse. Ele não usa o AutoCAD. Pra clicar em ferramentas, ele óbvio que eu uso o mouse. Ele não usa como clicar na tela. Ele não usa o AutoCAD, Paulo. Desenhando AutoCAD. Já abriu AutoCAD, né? Você já viu aquela mãozinha da propaganda do AutoCAD do Gabriel Asbar? Aquela pequenininha com parelizinho infantil. Não é o Pan, não é o Pan. É o germe. Cara, muito bem. Então você deve ter alguma história aí, um desenho que uma vez você precisou rachurar, deu o comando errado, um negócio fantástico. E aí? Ctrl Z tava longe, rachurando na hora. Ai, meu Deus! Você tava querendo terminar filtro. Você tava querendo terminar o desenho, mas tava louco pra digitar Vixen lá no X-Videos. E aí? Chamale. Parece que o comando Vixen não existe no AutoCAD. É. Não, na verdade, a minha primeira história não tem nada a ver com o AutoCAD. Talvez foi um trauma tão grande que eu decidi nunca mais pegar num papel e um lápis e só fui desenhar no AutoCAD. Não pode ser. Cuidado que você tá ofendendo pessoas aqui. Jânio também não pega mais em papel. É verdade. Lápis. É verdade. Ele lê seu quilo. Deus que me livre, vai que eu não largo mais. E desenha na sua mesa digitalizadora, cara. Exato. Que não gruda na mão. 39 polegadas. Então, estava eu no primeiro ano do ensino médio, e digamos que conhecido eu tive... Conhecido também como o primeiro ano do ensino médio. Sim. É verdade. Não, é verdade. Mano. Sem ser prolixo. Pra deixar claro, né? Eu só quero que o ouvinte entenda. Eu me enfatizar, né? E digamos que na escola que a gente estudou, eu e o Ganso também estudou, o Negão também... Parece que todas as 72 gerações que tinham se formado tinham tido aula de... Artes. Com a mesma professora. Mas, por coincidência do destino, só a minha sala não teve aula com essa professora. Então eu tive aulas com uma professora que talvez não estava preparada para dar aula daquilo, né? Porque realmente ela só fazia desenho no mimeógrafo e mandava pintar. Ou então ela te dava um desenho para você reproduzir. E essa professora foi a mesma professora que você já tinha tido problemas, não é? É, não, eu tive problema de novo com ela depois. É, você já contou uma história é, dela aqui. É, que eu fiz uma prova, tirei MB, que era conceito, né? Já explicando, porque vai ser necessário nessa conversa. Tínhamos conceitos, que era I, insuficiente ou insatisfatório, R, regular, B, bom e MB, muito bom. Muito bem. Pra você ver que uma pessoa que escuta um aluno falar do outro e falar, ah, porque ele escreveu pouco, abaixa a nota, ela tem cabeça fraca. Não é possível. Mas tudo bem. E em dado momento ela deu, sei lá, acho que duas ou três opções lá de desenhos pra gente reproduzir. Capela Sistina. Desenhos iniciais. É, pra iniciar. Era... Cara... Ah, os girassóis vão básicos. É. Não, a tartaruga ninja. O mas... grito. O grito. E sei lá, outro. Deve ter... Qual outro? A Mona Lisa. Né? Mona Lisa. Facinho. Não, não era... Era, acho que de famoso mesmo era só o grito. Mas depois outro era, sei lá, um flamingo e uma espiga de milho. Só que a... Tudo coisa que dá pra enfiar no cu. Só que a grande pegadinha é que ela deu três opções. Depois você fizesse uma, você fazia outra, depois você fazia outra. Ou seja, não tinha opções. Você só ia escolher qual a ordem. Cara, isso aí é a falsa liberdade de escolha. É verdade. Isso, né? É uma crítica social. Por isso que o Brasil tá assim. Exato, cara. Aí eu falei, ah, vou fazer essa porra desse grito aí. E digamos que foi eu lá, currou a professora, ela gritou. É. Aí eu filmei, só que ela não aceitava reproduções de vídeo. Ela pediu os desenhos, entregamos e tal. Você fez todos? Não, eu fiz o grito, que era o primeiro. Tá. Que ela, né? Tudo bem. Quando ela devolveu, mano, todo mundo falou, puta, ficou muito da hora, ficou muito bom, não sei o quê. Você ficou mesmo, você é o fodão. Não. O Jânio é um merda aqui. Não. Não, ele é bom, ele pinta. É, você não aprenderia nada com o Jânio. É, aprenderia muito. Principalmente como currar aluninhos. Monitores. Mas se a tarefa era reproduzir, eu acho que eu reproduzi bem, entendeu? Eu também fiz todo mundo. Isso, tá com quase um ano lá em casa dormindo agora. Reproduzi bem também. É uma arte. De graça. É, não é de graça não, custa, viu? Não, pra fazer, pra fazer sim. Aí eu recebi o meu desenho de volta com a nota R. Imaginei, R de reprodução. Ah, claro. R de realista. R de realista. R de não sei qual que é o real. R, mas era R de Romero Brito. Regular. Aí eu... Poxa, muito fulo da vida. Perceba que o Gabriel ficou bravo, por quê? Porque fora do conceito da professora, ele ganhou prêmios por aquela arte. É verdade. Na sala. É, os alunos falando, comeu bucetas ali naquele desenho. Comeu custa, velho. Também. O pessoal pagou bebida. Exato. E ele vai lá e ganha um R enquanto, sei lá, as outras pessoas ganhavam MBs por terem feito desenhos palitos. Sei lá, enquanto você falava, chegava com outra pessoa e falava, ô, legal o desenho da espiga de milho. Não, mas esse é do Flamingo. Acho que a reprodução, não sei. Mas daí eu fui questionar, não sei. Fui perguntar, mas por que eu tirei um R? A justificativa dela foi, você não acreditou no seu desenho. Caramba, hein? Porque pra ser MB, basta acreditar. Faltou confiança. Que você ia ter que jogar Yu-Gi-Oh! Com seu desenho e acreditar. E acreditar no coração dos desenhos. Exatamente. Mas a questão não é essa, cara. Como alguém... tira uma nota pra pessoa não acreditar no desenho. Isso não existe isso, cara. Nenhum, cara. Ou, não esqueça que esse mundo dos artistas é mitológico. Ah, é. Jânio, não, então ideias. Vamos falar com um profissional. Mano. Jânio, existe, um aluno seu, né? Existe isso. Não, hipoteticamente, um aluno seu desenha o grito que, sei lá, o monitor fala que tá foda. Mas o monitor é um merda. Eu sou um merda. Se ele fosse um merda, ele era professor. Exatamente. É verdade. Tava alguém que me entende. E você sabe que esse merda, ele não vê a hora de você ser demitido pra pegar seu lugar, cara. Isso. Então, às vezes, ele achou bosta. É, e exato. Fala, nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom. E daí, o que faz? Você, pra mandar um chega pra lá e todo mundo mostrar que é que manda, às vezes você fala, não, tá uma bosta. Exatamente. Mas existe isso? O cara não acreditar no próprio desenho? Daí você fala, ah, vou te dar 8 porque você não acreditou no seu desenho. Tem storytelling. É um pouco de recalque, não. É recalque. Lembrando que o R não era um 8. Não, o R era um 5. Ou era tipo um 5. É. Porra. Ou o R não era de irregular, era de recalque da professora. Existe isso, acreditar no desenho? Existe. A gente chama isso daí de storytelling. Caralho, o que, que é isso? Como assim? Como é, assim? Se o Quiltão tivesse aqui, hein? Ajudava. Não, não, eu entendi. Em português é narrativa. Loja de tela, loja de tela. Exatamente. Storytelling, né? É. Chama narrativa. Narrativa. Narrativa. Como assim? Explica. O desenho, ele tem que passar uma informação, contar uma história. Então você concorda com a professora? Eu concordo. Eu acho que ela tinha que dar... Ela tinha que ter dado o I. É que foi muito aí. Seu desenho... Bondosa pra caramba. Seu desenho de storytelling, Gabriel. Não, mas tem uma diferença. Mas não tinha porque foi feito em papel, não entendo. Mas tem uma diferença. De um professor que chega e fala... Seu desenho não tem storytelling. É o verdade. Aluno fica pensando... O cara tem a falar, não. É. Que caralho é isso? É verdade. Refletindo. E a outra fala... Você não acreditou no seu desenho. Mas traduzindo pro Gabriel, né? É. Então, é pra ele poder entender. Professora foi bondosa demais. É, cara, verdade. Eu, Gabriel, meu amigo, ainda vou defender ele, porque essa professora, ela era louca mesmo. Ela cria pavões no quintal, pra você ter uma ideia. Ah, mas eu também. Isso daí é coisa de artista. É, pra desenhar, pra desenhar na minha mesa digitalizadora, pena de pavão. Exatamente. É a melhor coisa. Já sai, eu já vi ela falar que não deu nota pra uma pessoa porque ela era supérflua. Então, cara. Tá vendo? É outro lá, tipo de conceito. É uma mente aberta. É um conceito diferente, o pessoal das artes mesmo. É verdade. Então, e era professor de história, nem era história da arte. Oh. Daí você foi embora com seu R pra casa? É, fui, não tinha o que fazer, eu não acreditei no meu desenho. Até hoje você parece... de não ser... Eu criar o desenho. Até hoje você parece não acreditar. Não, ele colocou num quadro isso, na casa dele esse desenho. Sei lá onde tá. Então, vamos para o momento gostosinho, o momento que a gente testa a sabedoria de Wesley Zop, o momento que vamos, a gente vai ver se o Wesley Zop acredita no Arjão. Vamos ver. Nas suas frases. Vamos ver. Então é o momento do... De quem é esse Arjão? E aí, Arjão? Where you going with that gun of yours? E aí, Arjão? Anderson Negão, você separou um aijão bonito, gostoso, graúdo, gradiente, um aijão caliente, um aijão tradicional ou um aijão metafórico aí pra Wesley Zop? Ah, eu tenho um aijão muito gostoso aqui. Tem um aijão, aijão. Então coloque aijão aí pra tocar um aijão pra Wesley Zop. Mas eu tenho alternativas, acertar. Eu quero tem saber. Tem as alternativas, mas ouça primeiro o aijão. Claro. Aijão, aijão, aijão. Então, ele mandou um aijão aí, não, o tradicional, um aijão de fanho. Aijão fanho. É um aijão imitando a tia do Wesley. Aijão, e quais são as opções? Temos um cover aqui. Quais são as opções? Opção A, Eloy Santa Rosa. Certo. Opção B, Tobinha. Ah, tudo bem. Opção C, Orelha Miguel. Opção D, opa, Tia Carmen. Quatro opções? É. Pô, da outra vez também teve. É. Eu achei que era três, né? Opa. Tudo bem. Puta, eu tô entre Eloy e Orelha aí. Você sempre fica na dúvida entre Eloy, até quando ele não tá lá. Opção E. Mas é verdade, é verdade. Fiquei na dúvida do Eloy mesmo. Opção E, uma bolinha de... Muita emoção, uma bolinha de cocô. Porra, bicho, a tia Carmen, tomara que tenha sido ela. Mas vou votar no Orelha Miguel. Acertou! Aê! Eu acredito! Eu acredito! Começou, cara! Ai, que emoção! Tá 1-1 Esse ano! 1-1 Um Wesley, um Aijão. Vamos ver até o fim do ano se você vai manter aí. Ah, tem que ganhar isso aí. Agora eu tô empolgado. Agora eu acredito. Isso. Ficou de pau mole mesmo. Tá empolgado. Meia bomba. I am. Era manhã, 3 da tarde. Quando ele chegou, foi ela que subiu. Eu disse: oi, fica à vontade. Eu é que disse oi, mas ela não ouviu. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor, pode me perguntar. Eu sou um cara que desenha assim, mas de uma maneira muito... peculiar? Não peculiar, como dizer, uma maneira muito indigesta. Não é natural pra mim, entendeu? Então, se você mandar eu fazer um desenho, eu vou demorar uns 3 anos pra fazer. Mas você faz. Não faço. Mas não é igual natural. Eu não tenho vocábulo desenhar. Difícil de sair, igual aquele cocô da Ponta Preta. É. Mas quando sai, dá orgulho. Quando sai, você fica feliz. Aquele cocô clava, né? É, cocô clava. Uma bola de espinho. Aquele que faz um rasgo de chaveta no seu reto ali, parece que você ganhou um... Saiu o cabo e ficou a bola de espinho. Não sai mais nem... É o cocô clava. Sai puxando. Você tem que tirar a lâmpada pra ninguém. Exato. Mas o Aesop me ensinou Corel Draw, isso daí já tem uns 10 anos. Uns 15, né? Porque o Corel Draw já morreu faz tempo. Só nós. Eu só uso o Corel. Mas já me falaram que só nós. Tô errado, Júlio. Tô errado. Não, pior que o pessoal das gráficas adora isso aí. Não, o pessoal das gráficas, mas gráfica já morreu faz muito tempo. É verdade. Mas é que é os desenhos vetores só, né? Então, é o que eu falei, indigesto. Não é natural. Não é natural. Não tenho minha mesa de digitalizadora de 42 polegadas igual você, Jânio. Tô aumentando. É 59, mas... Se fosse pra ser pequeno assim, né? É, pegar, mano. Dá pra banar a churrasqueira depois. Daí a gente fazia, eu fui lá pra faculdade, a gente tem que desenhar vários mapas, né, na geografia. Isso chama cartografia? Sim, cartografia. E, só que existem vários ramos da cartografia. E o pessoal... Mapa do tesouro, mapa monte, mapa da ONU, mapa astral. Mapa astral. E o pessoal da geografia é meio chato. Concordo. Os caras são meio assim, quer fazer as coisas do tradicional, não sabe criar dentro dos desenhos. Não sabe. E tinha um porque amigo... você não vai criar em cima de um mapa. Não. Oh, poderia. Acho que a Itália devia ser uma bota. Geografia, ele vai ser o cara que faz os mapas tradicionais. Mas, mas você vai criar o quê ali? Monstro marinho? Filha da puta. Vou te dar um exemplo. E uma menina gostosa. Edita essa parte, Arnaldo, senão a Ju vai ficar brava, porque ela era realmente gostosa. Meu Deus, como era gostosa! Muito! Depois você manda o Facebook, ela mano. Queria dar pra mim, eu não comi, desgraçada! Mas tá bom. O trabalho de TCC dela era fazer um jogo, tipo um ludo um pouco mais elaborado, só que era um jogo infantil. E você colocando um mapa... clássico, tradicional, para um jogo infantil, Jânio, vai ficar uma bosta. Que criança certamente vai querer jogar aquilo ali? Não vai. Não vai. Igual lição de matemática. Exato. Eu olhei e falei para ela, isso daqui tá uma bosta. Você vai falar que você que criou o War, né? Não. Você não acredita. Quem dera. Falta storytelling. Isso, falta storytelling. Eu não sabia esse termo na época. Eu falei, você não tá acreditando no seu mapa. Não, daí eu falei para ela, você tem que pô, inovar aqui, né? Se é um parque ecológico, você não precisa fazer simplesmente um chapadão pintado de verde. Você pode fazer uma um leãozinho. Não, tipo uma textura das árvores, um negócio assim pra indicar que é árvore, pra criançada, pra ficar um negócio mais bonito. Um lugar de desova, né? Exato. É, lugar de tudo, né? Lugar de sexo. Isso. É parque ecológico. E é o parque inteiro, no caso, né? Exato. Área da zoofilia. Exato. E daí, ela falou, mas eu não sei fazer isso. Sou burro e ignorante. Bom, eu só sou gostosa. Eu admitir. Só sou gostosa. Tem tudo demais. Que eu tinha pra ser gostosa. Tudo que eu tenho na minha vida é ser gostosa. Me entregaram a ficha e falou, põe e preenche os pontos. Eu pus tudo em gostosa. Meu personagem é só gostoso. Ela falou, você saberia fazer pra mim? Falei, saberia, né? Daí ela falou, ó, você faz aí alguns meses, sei lá, não lembro. E eu fui fazendo devagar. Cara, deixei aquele mapa ajeitadinho, bonitinho. TCC dela. Tirou 10 no TCC. Tirou 10 com o prefeito foi lá. Não só tirou 10, como aquela criatividade toda dela. Lhe garantiu uma vaga no mestrado. Caramba! Que ela continuou estudando sobre jogos cartográficos e agora está no doutorado, porra, na Europa! Meu Deus! Parece que ela tá ganhando bem agora! E onde eu estou? Peraí, você tá gravando o Chorume! Exato! Você ganhou, cara! É, muito melhor. A vitória é sua! Opa, estou querendo contar que a minha habilidade em desenho fez eu dar uma oportunidade ruim pra outra pessoa. Exato. Pra ficar aí gravando Chorume com você. Que sorte! Uau! Tô com muito orgulho de você. Boas decisões na vida. Hein? Mas vamos pensar. Você acha que se o Douglas chegasse na bancada com o mesmo desenho, ele com essa cara, ia tirar 10? Não tiraria 10. Não tiraria. Faz sentido. No máximo, ia tirar um 7. A bancada pegava pra ele. Ia tirar um R. Ia pro doutorado. Não é. A polícia militar ia invadir, explodiu o mapa na minha cara. E a professora ia aparecer, não acreditou no seu mapa. Você tinha que fazer o clássico, tem que fazer o tradicional. Cara, eu como o Black Ash, pode ser só coincidência. É, claro, só coincidência. Mas acho que foi coincidência. Coincidência. Mas ele apresentou outra no lugar, nem era o seu. É. Não, era porque depois ela até patenteou o jogo. Antes de você, né, claro. Mas o pior é que eu não tinha direito de fazer isso. Porque, queira ou não, foi feito pra ela. Não. Você saiu na vantagem. Eu, é verdade. Eu penso que sim. Hoje estamos aí, o Chorume, com dois ouvintes aqui. Os aí. Dois estão aqui. Sim, sim. Acorrentado, mas estamos aqui. É, tá, e é pra baixar lá, porque senão não vai ter ouvinte nesse episódio. Eu participei, não vou baixar. Não, vai baixar sim. Ah, eu já ouvi tudo que mas tem que falou, ouvir, não. Tem que ouvir? Não, aí não precisa. Tá, só baixar. Vocês podem duvidar. Mas eu já fui desenheiro. Novo, já fui novo. Já fui novo. Já fui bonito, já falando. Bonito, não. Não, bonito, quando neném eu era até bonito. Talvez era até outro neném. Minha mãe tem umas fotos de neném lá. Falei, puta, não pode ser. Foto antigamente aqui era pintura, né? Pode ser isso. Eles dão uma elogiada na pintura. Né? Lados. Não, a mãe não aceita. Né? É verdade. Daí, vocês podem duvidar, mas eu já tive cabelo. Mas não é isso que eu vou falar. Já tive ereções. Já tive ereções, pode duvidar. Mas eu já fui desenheiro pra tatuadores. Ô, louco. Eu desenhava naquele papel manteiga, na cadeia. Só um minuto. Papel vegetal. Jânio, onde está no grau de hierarquia dos desenhos? Abaixo do mangá. Os tatuadores. Não, esses são bons. Porra, bicho! Não, falei ele. Mas o desenho pra tatuador tá ali, não, ó. Tá, não. Porque tatuador às vezes pega desenho de internet. Você agora, tá, né, que tem internet, filha da puta! Tá dizendo que boleiro é melhor caminhoneiro? Não é. Tem razão. Caramba, tá vendo, ó, a incongruência. Mas tá ali, tá, convive com o caminhoneiro. Mais 30 tá anos, longe, quem sabe. Tá longe mesmo, né? Então, os tatuadores são bons. São bons. Trabalha até na cadeia, porra. É verdade. Os caras pintam com sola de sapato, derretida, bicho. Exato. Dando solada pra manter. Caco de vidro. É, manual coisa do Jovem Cadeieiro 2, cara, em breve, cara. Então posso respeitar os tatuadores. Deve. Continue. Mas não Wesley. Não, não, não, eu não. Não, tatuador. Ele não é tatuador. Ele é desenhista de papel manteiga. Tanto que você pode ver que o desenho depois não tem nada a ver com o dele. É, porque eu quero dar uma melhorada, né? O Wesley Zop é cucuador. Primeira vez um amigo meu falou, por que você não desenha pra tatuador, né? Eu falei, mas como que é isso daí? Você desenha esses personagens? Como que é esse negócio de tatuagem? É, como que é? Como é isso aí? É pra sempre, é pra sempre. É tatuagem isso aí? É isso? Tatuagem. Ele falou, ó, você leva os desenhos em papel manteiga sem... Sim, num traço único, né? Porque você sem não pode pintar. Ficar... Sem pintar. Ah, né? Sem pintar. Tá vendo? Não, mas não podia pintar no papel manteiga. Não, caralho. Você vai pintar o decalque, você não vai pintar. Porra. Não dá pra respeitar o Wesley. Vou pintar o decalque. Se o cara fosse bom, pintava. Pintava. E o tatuador tem que fazer. É verdade. Eu era uma bosta mesmo. Daí eu levei um dia lá um papel manteiga, mas um monte de desenho, um monte. Cheio de desenho pra aproveitar o papel. Porque vai gastar 20 centavos à toa. Não, mas cada pedacinho do papel manteiga preenchido... Não, a gente vai aproveitar a mesma margem do desenho. Não, inclusive não pagou 20 centavos, não. Pegou o que a mãe usava na cozinha. É. Cheio não, de bolo. Tinha acabado de fazer aqueles suspiros, né? Suspiros. Dá esse papel aí. É. Não, então daí eu levei e falei, putz, aqui vou ganhar milhões. De milhões com isso daqui. De cruzeiros na época. E era mesmo. Daí, levei pro cara lá e ele falou, ah, eu pago a folha, né? Daí eu falei, porra, paga a folha? Daí ele viu lá, deu 10 cruzeiros na época lá pra mim, falei, puta que tem pariu. Tem até suspiro passei aqui. Passei aqui. Oh, gastei todos os meus desenhos. Passei uma semana desenhando gastei isso aqui. Gastei 15 cruzeiros na folha. É, é não, mas era isso mesmo. Apagou os desenhos ou o vegetal. É. Daí ele falou, vou usar com uma coisa certa. Esse vegetal saiu barato. Rolou e fumou baseado com o papel. Daí ele falou assim, mas traz mais desenhos, gostei. Falei, gostou, né? Claro, sou burrão, né? Mas daí eu fiz o quê? Fiz tudo desenho grande e levei umas 10 folhas pro cara, né? Pensando, sem cruzeiro. É, ele agora eu comecei a pagar por desenho. Eu falei, que filha da puta! Daí ele deu lá, sei lá, um cruzeiro por desenho. Tomei 10 de novo! 10 cruzeiros de novo! Eu falei, mas que desgraçado, cara. Eu falei, ah, não vou desenhar mais. Ele falou, não, vem aí, desenha os que eu tenho aqui, faz os decalques pra mim. Ele dava uma grana pra mim lá, tá, mas eu era um cara que trabalhava chateado. Não, cara. O cara te enganava. Eu fui enganado, cara, eu fui enganado. Mas você pode dizer o nome dessa pessoa? Eu poderia dizer, mas vai que eu denigro o nome do Raul aqui. Então vai ser chato, entendeu? Raul tatuador, mequetrefe. E também vou falar mal do Giva pra quê, cara? Então não vou falar nomes, não. Tudo bem. É uma escolha sua. Vai ser a parte onde você... vai entrar na prova pra saber se você vai ser um bom desenhista ou pintor. Aí! Pode ser que a gente tenha a chance aqui ainda? Pode. Não, eu não tenho porque eu não acredito. Se você tiver confiança... E o storytelling? E aprender o storytelling te dá poder, né? Claro. Você pode ser ruim de desenho, mas tiver storytelling bom... Cara, é igual o... Desenho palito, mas palito. Tem um storytelling. Exato, tem um conceito por trás. É igual aquele desenho do Chaves, que ele faz só rabisco, mas ele acredita naquilo isso. E explica exato. Aquilo. Exato. Tem um conceito por trás. É, conceito é o nome do negão. Aí... conceito por trás. A galera fala assim, a gente vai te pôr no evento pra você desenhar ao vivo e fazer caricatura das pessoas. Falaram pra você isso? Falaram. E você já era essa o era Master mesmo. Blaster foda? Não. Você era o... Não que... era um monitor. É. Bosta. Já tava trabalhando, assim, né? Sabia fazer as pinturas. Não dava um cu em troca de salário, não. Não, só prazer. Só. Não segurava o papel pra tomar dedada. Né? É, não segurava o papel. Nível de cara que desenha papel de manteiga? Não. Não. Pode desenhar no chão, mas papel manteiga, não, vergonha. Pra copiar o desenho que tá embaixo, por isso que é manteiga. É por isso, pra você poder ver, né? Mas e aí? O pessoal tá lá em evento, contrata a escola, eles falam assim, vamos ver quem é o cara que tá fudido. Tem aqui. Mais cara de babado. O cara que tá precisando de dinheiro. Vamos ver, você vai no evento aqui, é um evento chique. Vamos ver quem teve a luz cortada em casa, aí você tá precisando, né? R$30 pra você desenhar 200 caricaturas lá no evento. E meia hora. Aí você chega lá, não conhece ninguém no evento, te coloca uma cadeira, uma mesa e outra cadeira na frente. Você pensa, eu vou entrevistar as pessoas, né? Sim. Não, você vai desenhar as pessoas. Aí você começa lá, senta o primeiro cara lá com aquela cara horrível. Tá bom? Bom. E aí, vamos fazer desenho? Tô aqui pra isso, né? Eu tô sendo pago um real a hora. Você não tá vendo que olha esse pôster gigante que atrás faz esse desenho? Eu acho que é. Não sei por que o pessoal saia bravo, mas. Tá. Eu fazia isso aí. Aí você começa a desenhar, a pessoa já tá olhando assim, ó. Não, não tem esse nariz aí, não. Não, a pessoa chegava a falar isso? Falava. É. Não, mas você vai, é uma caricatura, né? É. Tem que dar uma... Não. Esse olho grande aí. É uma caricatura, filha caricatura. Falei, nah, mas eu não tô gostando, melhor, hein? Não é uma bonicatura, é uma caricatura. É, de caralho. Não é plástica, não, desgraçado. Você quer elogio, você vai em outro lugar, quer caricatura. Ele não é psicólogo, não, desgraçado. Aí você vai fazendo o desenho, depois você pega as manhas, você põe a prancheta pra cima, pro cara não olhar. É. Aí você entrega a folha pra pessoa, dependendo do tamanho dela. Pintava ou só desenhava? Só desenhava. Não tinha tempo de pintar. O cara não merece essa pintura. Pelo salário, não merecia. Fica reclamando o desenho. Aí você fazia já com a prancheta pra cima, assim. Mas no papel, isso. No papel. Aí. Tá. Não manteiga. Mas com, é claro que não, com nanquim? Não, lápis. Lápis mesmo. Lápis 6B. Aí você fazia caricatura, na hora de entregar, você falava, tá aqui sua caricatura, eu vou ali no banheiro. Dependendo do tamanho do cara, você sabia que ia... Vou ali no banheiro que tem testemunha. É, eu vou ali no banheiro rapidão. Que, gente, você podia reunir cobra aqui. Ele, pessoal, cobra ele aí. Aquele banheiro ali passando pelo posto policial. E normalmente você vai em dois. Que é pra você não poder apanhar sozinho, né? Exato. Poder, mas o pessoal vai lá, pede uma caricatura e fica bravo. Tá? Leva o monitor, né? O monitor que apanha. Fica porque ali você tem que expressar o que você tá vendo. É. Mas você tem que dar uma elogiada. Crua. Você não tem que dar uma elogiada? Que elogio de cu é rola. Não gostei. Não tem que dar elogiada. Não, você tem que dar uma caricatura. Uma caricatura, né? Justo. Caricatura e elogio, R$10. É isso. Não, mas depende, se senta uma gostosa. Não, porque a caricatura que ele fez, nossa, ele elogiou. É, exatamente. Mas porque vocês são bonitos pra caramba. Ah! É que não tinha como piorar. Olha só, o Jânio desenhou... Chegou no zero, botou no 99. O Jânio desenhou o Wesley com uma gozada na boca, um pau no cu e o Wesley falou, que elogio. É. Era como eu tava gostei. Me sentindo na hora. Né? Gostei, gostei. Caramba. Aí você entrega o desenho pra pessoa fica olhando, fala... Não sei se tá igual, né? Eu falei, olha, senhora, aqui a gente só faz a reprodução. A gente não trabalha com Photoshop, assim. É. Ao vivo. Ele tá no modo, né? Ele tá querendo ajudar. É. Não, eu não tenho que enganar, né? Você não tem que acreditar no desenho, afinal é só reprodução. Exatamente. Né? A gente não faz milagre, não. Você tem que convencer a pessoa que o desenho tá bom. É. Aí é o storytelling. Você fala, olha, senhora, se fosse uma foto, seria pior. É verdade. É. A autoestima da pessoa já vai lá em cima. Já melhora. Fala, então eu sou assim, na verdade. É, na verdade é assim. Sim. Linda. Né? Com esses olhos vesgos se olhando aqui. Sim. Essa coisa linda e sensual. Essa coisa maravilhosa. Eu vou usar isso agora pra tudo, cara. Sim. Minha mulher fala, porra, você... Que sexo mal que você fez. Brochou, né? Não, metade. Você não viu o storytelling. O conceito de sexo que eu quis apresentar aqui hoje é um sexo mais murcho. É meia banda. Um sexo mais mole. Você entendeu? Você entendeu? Mole e rápido. Conceitual. Conceitual, conceito de espaguete de macarrão cozido. Mas é ponto. Solta caldo, mas... Ele é mole. E não é nem ao dente, hein? Né? Bom, então teve uma... Mas antes... Espere, é chegado o momento que o ouvinte espera, é chegado o momento da pergunta polêmica. O momento onde nossos convidados olharão no fundo dos nossos olhos, pintados com a borda pretinha, e farão a pergunta que vai deixar a gente com nossos pincéis na mão. Que delícia, João. Jânio, você que é o mais velho. Ai, João. Um bem mais velho. O maquiei, pô. O bem mais velho. Qual é a pergunta polêmica? Pergunta polêmica. Pra todo mundo, tá? Não precisa... É, pergunta polêmica. Pra todos. Todo assim espera. É, inclusive eu vou fazer o Danilo responder por mim. Boa. Não, monitor. Vamos supor. Suponhamos. Que a sua mãe... Vossas respectivas mães. Ah, sim. Tá, não vamos falar do Wellington. Ah. Então, do Wesley que ficou olhando pra mim. É. Ela, chorando, tá, né? ela vai se preparar para o carnaval. E a fantasia dela é o quê? Pintura corporal. Ah, sem nada. É, pintura corporal. Só você, tinta. Cu verde, famoso cu verde. É o famoso cu verde. Sim. Ela vai se preparar e você vai pintar no corpo dela a fantasia dela. Sim, porque ela pediu. Exato. Tudo bem. Se a mãe pede. E você tem que obedecer, cara. Tem que obedecer, senão você apanha. Claro. Certo. O que você pintaria no corpo da sua mãe? Falaria que ela vai fantasiada de quê? De pichadora da Gangue da Groselha. Passaria spray preto no corpo dela, tudo preto. Então já ali faria. Primeiro, porque ia ser mais rápido, tudo. Ah, assim, e tá na moda, tá na moda. Todo mundo, ó, de Wesley, tá de Wesley. E aí? Tá legal. Não, que legal. Que fofão. É. Que fofão. Aí torna daí vai Wesley. Eu pintar ela. Eu faria assim, Achei, legal. Não sei vocês. Ah, eu como costumo pintar casas. Ia falar de branco. Que, ia fantasiada de parede, eu pegava a brocha e pintava. A parede. Você é nojento. Ficou sexual isso aí. Doente. Você pega a brocha. Nossa, capetinha! É. Demônio! Tenha. E você, Gabriel Osmar? Eu acho que eu pintaria ela de homem. Ela ia fantasiar de homem. Uma calçadinha. É, uma calçadinha. Camiseta branca ali. Peito peludo. Pelo peitudo. Pelo peitudo. Então ninguém ia mexer com ela. É, também, é verdade. Bonito, bonito de se ver. E você, Wesley Zop? Pintaria ela de tigresa. Mas meio tigre, meio zebra. Ficar meio misteriosa ali, entendeu? É de zebra, então. De zebra. De zebra. E você, Danilo? Bloom and Group. Pô, legal, hein? Eu sou mãe de três homens. Exatamente. Ou de um terço do... Um terço do Bloom. É, daí depois ela tem que arrumar mais duas. Amigas. Duas amigas, exato. Ia ficar parecendo o Smurf, talvez. Talvez. Mas como ia raspar a cabeça dela, daí não ia ter... Como ou põe uma bola plástica, um azul ali. Um tambor junto com ela também. Né? Sim, sim. Com tinta. Eu ia dizer assim, ó. Ó, mãe, chega aqui. Aí ia puxar a cadeirinha de roda dela pra ela chegar perto. Porque não tem braço, como é que ela vai, né? Exato, exato. Eu ia falar, ô mãe, você tá vestida do jeito que você quiser. Porque ela ia pensar storytelling. Você nem ia pintar. Não ia pintar. Quadro branco, cara. Ele sem assinar. Não ia pintar. Gênio, gênio. Ia chegar lá na Sapucaí. Ela ia meter os errorex da teta ali, bicho. Já era, cara. Do jeito cara. Que você quiser. Um x na teta de errorex ali pra tampar o mamilo. Acabou. Empurrava a cadeirinha e deixava ela ser feliz. Muito bem, cara. Pô, torcia pro carnaval ser na ladeira, só pra você soltar ela. Pra poder soltar. Uma ladeira ainda, lá, lá, lá, lá. Senão ela ia de uma vez, né? Não, mas aquela descidinha light. A cadeira com roda enferrujada, assim. Ah, é, com roda enferrujada. Vai fazendo barulhinho. 3% de inclinação tá e fala, e se travar, você coloca um pouco de óleo na boca dela, porque ela vai cuspir. Ela com as rodas. Cuspindo nas rodas. E daí, que mira, hein? Que mira. Não, ela tem mira mesmo. Ela se vira na ponta muito bem. É verdade. E você, Danilo? Ele já falou. Não, mas não vai ter outra pergunta da sua parte? Fala de uma vez, cara. Fala, porra. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar. Fala de uma vez. Sem pressão, sem pressão. Fala de uma vez. Fala de uma vez. Fala de uma vez. Seu moleque. Monitor de bosta. Monitor de merda. Monitor. Vai. Monitor de bosta. Quer pronado. Estouja de pincel. Seu monitor. Seu monitor. Seu monitor. Se você fosse hipnotizado... Eu me recuso. Qual é o mecanismo pra tirar você da hipnose? Não, eu me recuso. 87 episódios. Nem todos tiveram perguntas polêmicas, é verdade, mas de episódios de assunto sério. História da arte. História da arte, é verdade. A gente veio de perguntas sérias, a gente veio de um trabalho sério, sendo desenvolvido, fazendo a podosfera crescer, e o cara me vem caçoando na nossa cara, falando de hipnose. Não, eu me recuso a responder sobre isso, não. Não, hipnose não, hipnose não. Tenta de novo. Não, pergunta de monitor, não. É, não, é o que eu esperava. Corta aí, Arnaldo. Não, chega, chega! I am. Hipnose, o cara. Vai tomar no cu, Hipnose. Não, o cara me tirou da minha casa, falou, quero gravar. Tenho pergunta. Tenho pergunta. O cara mandou uma... Ah, Hipnose, bicho. Cara, tanta coisa séria pra ser falada, astrologia. É verdade. Romero Brito. Romero Brito. Romero Brito. Desenhar sem pintar fora da borda. Oh, tanta coisa, cara. É caricatura de mendigo. Cara. Caricatura de saco de mendigo. Coisa, né, linda. Escultura. Escultura de saco de mendigo. Exato, cara. Oh, tanta coisa séria, cara. A gente se propõe a acordar cedo pra falar de comer cu. Comer buceta, gozar na cara, dar cu, cupeta, cunheta, cara. Curirica, xoxoquete. Cara. Pulsaria. Pulsaria. Vem tratar de negócio falando das camisetas do Chorão. É verdade. Ah. Tem uma camiseta, cara, com o seu desenho. É verdade. Da puta. Não com o meu nome, mas com o meu desenho. Exato, né? Mas você quer tudo. É verdade. Só quer crédito agora? Tudo é pra ele. Eu já acreditei no Daniel. Eu acredito você também, pô. E o cara vem me falar de hipnose, por favor, Jânio, sua despedida, pô. Seu tchau e seu jabá, não sei se vocês vão fazer jabá, vai fazer ou não? Não, mas eu queria agradecer por todo mundo, deixa eu pegar o textinho aqui. Ó, eu quero agradecer a todos do Chorume pela oportunidade. Lê bem esse menino. De estar participando aqui. Tá escrito errado. Mas se não falar isso, vocês não vão saber. É verdade. Sua mãe pintada na cadeira de roda. Está completamente nua na cadeira de roda. Mas tá tampado com o Rorex os mamilos dela. Então, não resposta. Pelo menos o Wesley vai chupar que ele tem nojo de Rorex. De escola. Mas se ele acreditar verdade. Com o papo bom, que é o storytelling, sim. Talvez consiga. É verdade. Ah, tá, e você, Danilo, sem falar de hipnose, dê seu tchau e suas falas, as merdas que você fala, lembra? Fala aí, vai. Vai. Só sabe desenhar, né? Tchau, galera. Muito obrigado. Eu não tenho texto, porque eu não sei escrever. O cara é bonitinho, né? Esse cara é bonitinho. Muito obrigado. É isso, valeu. Tchau, tchau. Ah, muito bem. Anderson Negão, dê seu tchau aí. Fale do Blackcast, rapidão. Seu jabá automático. Acessem lá facebook.com/blackcastpodcast. É nóis. É isso. Tchau. Tchau, negrada. Falou, negrada. Gabriel Asmar, seu tchau em nossas redes sociais, por favor. Pra você que quer acessar lá facebook.com/lixodolixo, Instagram também lixo do lixo, Twitter @nectadolixo, e queria agradecer a participação de todos vocês aqui e de me apoiar, porque apesar de eu não acreditar no meu desenho, eu descobri o que é preciso pra acreditar no desenho. De nada. Wesley Zop, nossos outros contatos aí, seu tchau. Tem o e-mail nosso, que é o autocríticas@chorume.com.br. Não é possível. É possível. Ah, é? Tem o WhatsApp, que é o DDD19 99495-5485. E tem o nosso grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Muito bem, queria agradecer a presença de cada um aqui. Vocês são lindos e acreditam em hipnose também, né? E não dá, não dá pra ser os dois, tá bom? E... Sim, amo. Gosto muito. Então eu gostaria de agradecer o ouvinte por ter ouvido aqui esse papo sobre pintagens, pinturarias, pinteiros, tinturarias, acreditar, storytelling, não saber desenhar, o cara ser pseudo tatuador em papel manteiga e outras coisas desse tipo. Muito obrigado, que vocês tenham uma ótima semana. Até o próximo episódio. Tchau!